Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1140, o último programa do ano de 2025, e hoje é dia 28 de dezembro de 2025, último domingo do ano de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrar no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavalha Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, e Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que o grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina dão apoio ao programa Vivência Espírita. Hoje o nosso convidado é o Dr. Alberto Fiorini, que ele é bem conhecido no nosso país como aquele pesquisador, assim, pesquisador do espírito, digamos assim mesmo. E hoje o tema é SCI do espírito. Como é que é, Rodrigo? Fala em inglês? CSI. CSI. Mas para aqui não está escrito CSI, está escrito CSI do espírito, a prova do reencontro. Próxima vez vou escrever em baiano. Isso, exatamente. Pode colocar em português aí, porque eu não consigo ler de outro jeito. Então vai ser muito legal, com certeza. O doutor Alberto tem informações assim, para passar para a gente. É sempre bacana as novidades que ele traz aqui para a gente e as coisas mais antigas que ele pesquisou também. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. É você. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Então a gente agradece aqui a presença de todos vocês que estão aqui presentes, estão aqui com a gente. Hoje a gente deu uma atrasadinha aí por causa da internet, né? Mas porque o Alberto está remoto, mas está tudo certo. A gente pede para vocês entrarem, participar aí, ligar para nós, vamos colocar o Tião. Vocês estão vendo o Tião lá fora. Tião, dá um tchauzinho aí para o pessoal ver. Você, então, ligue no telefone 12-3921-3009 para participar do sorteio do livro, né? Entre no nosso WhatsApp, vou colocar aqui para vocês também. O WhatsApp é zap.vivenciaespirita.org e responda a enquete que a gente colocou lá no WhatsApp e também no YouTube. Vocês podem entrar aqui no YouTube do Vivência Espírita e dizer: você sente a presença dos seus entes queridos durante as festas de fim de ano? Então deixa aí a sua observação, se você sente a presença deles durante as festas de fim de ano, sua opinião, ou entre no nosso WhatsApp também. Então deixo aqui também um alô para as rádios que estão conectadas conosco. Então já agradecendo já por esse ano, né? Porque esse é o último programa do ano de 2025. Então a gente agradece aí a Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, que retransmite a gente todo domingo, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo também. Além disso, a gente agradece o apoio dos canais aqui, a Web Rádio Semente de Amor, Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que retransmite a gente pelo sinal aqui, pelo vídeo. e vocês vivencianos que estão participando com a gente todo domingo, tá? Então entra aí, deixa as mensagens. O pessoal já está aqui participando, Jorge. Já temos aqui o Manuel Gouveia mandando bom dia, o Iramir lá de Salvador, da Bahia, né? Então mandar um alô lá para o pessoal de Salvador, já desejando a toda a família vivenciando um feliz 2026. A Joélia Vasconcelos já mandando aqui um bom dia, domingo se começa depois do programa Vivência Espírita. Obrigado, Joélia. A Maria Alexandrino, né? A Marília Alexandrino. Dona Marli. Dona Marli, esposa do Rodolfo, né? Seu Rodolfo. Manda bom dia, irmãos vencianos. Feliz 2026 para todos, com saúde, paz e muita luz. Abraço a todos. A Simone Dias aqui, mandando abraço fraterno. De Suzano, olha só. Mandando alô lá pro pessoal de Suzano. Leandro Ribeiro, mandando bom dia, vivencianos, amor e paz. O Carlinhos, né? Tá aqui. Tô segurando ele aqui só para ele não ir embora, porque hoje ele precisa ir embora mais cedo. Mas ele vai fazer a prece pra gente. Que não dá para virar o ano sem você fazer a prece, senão vai passar o ano inteiro sem fazer prece, né? Não é isso? Pois é. Aí nós vamos só nos ver o ano que vem, né? Então. Então, o João Paulo, aqui de Paulista, Pernambuco. A Yolanda Garzon lá de Uberaba, que é de São José, mas está morando em Uberaba. A Vera Barbosa manda bom dia a todos, desejo um 2026 com muitas novidades. Sueli Castro, Castelo Branco, manda bom dia, família venciana, um bom domingo, feliz dias abençoado. A Cleide Bessa, a Érica Leandro, lá na casa da Marcela, manda um bom dia, vivencianos, último domingo de 2025. Gratidão a todos da equipe que nos ajuda no aprendizado, conhecimento para o amadurecimento do espírito. A Vilma Aparecida, também entrando aqui, manda bom dia a todos, um feliz 2026. A Pávia Faculta, aí deixa seu nome aí depois pra gente. E o Alexandrino Quirino, manda bom dia, um ótimo domingo para todos. Tá, deixa um like, tá, para a gente, nos ajuda muito você deixar um like e deixar um comentário aqui para o nosso entrevistado de hoje. Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo abençoado e vou fazer somente uma oração para vocês, porque eu tenho um compromisso. Mas estou muito feliz de estar novamente junto de vocês nesse último domingo do ano. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, psicografia do nosso querido Tiaguinho e escrita por Jorge Reis, psicografia do Jorge Reis. Mensagem do Tiaguinho e psicografia do Jorge Reis. Nós vamos ao item 33, Modéstia. A modéstia é a atitude de quem tem sobriedade, não está sujeito à moda de qualquer sociedade. Os seus valores superam o luxo e a vaidade. Queridos vivencianos, mais uma vez estamos aqui, reunidos em nome de Jesus Cristo, onde de joelhos em espírito, mais uma vez, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada. De batermos um papo com o Dr. Alberto Fiorini, que vem nos falar sobre SCI do Espírito, a prova do reencontro. E ele é um especialista em papiloscopia e um estudioso dessa doutrina abençoada. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós nessa manhã abençoada. Agradecidos mais uma vez, nós saudamos, Pai. Pai, mais um ano que se encerra, mais compromissos cumpridos e através do livre-arbítrio, mais dívidas assumidas, com certeza, porque estamos no mundo de aprendizados, procurando a evolução de nosso espírito para nos tornarmos amanhã o que Jesus o é hoje. Graças ao Pai, somos centelhas divinas buscando o crescimento e a evolução. para sermos co-criadores de sua seara maravilhosa e bendita. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal, Senhor. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a prova do reencontro. E nós estamos aqui com o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira, que nós vamos tratá-lo por Alberto Fiorini. É ex-delegado de polícia do Paraná, é papiloscopista, estudioso da reencarnação cientificamente e autor de livros. Bom dia, Alberto Fiorini. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, Jorge Reis, Rodrigo Costa, Carlinhos. Desculpe, Carlinhos, não tinha visto você. Deus te abençoe hoje nos teus afazeres aí, na parte externa da rádio, do programa Vivência Espírita, e o Tião também, que está aí atrás das câmeras, né, Rui? Então, um bom dia para todos e a todos que estão hoje nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Doutor, a primeira vez que o senhor participou com o nosso programa foi justamente por uma curiosidade que surgiu entre eu e o Jorge Reis a respeito do seu estudo científico, que mostrava que uma pessoa já desencarnada, ele tinha a mesma digital de uma pessoa encarnada. Isso foi comprovado cientificamente, né? Sim, exatamente, viu, Goiá? Inclusive, esse assunto já é debatido na Revista Internacional de Espiritismo desde 1920, por aí, quando descobriu-se a identificação da papiloscopia, que é os dermatógrafos, são essas rugosidades das mãos e dedos. Então, a partir dessa data, mais ou menos 1921, que o plano espiritual, utilizando de médiums, começaram a fornecer essas informações. Então, não é algo assim novo, não é uma novidade, porque isso aí já foi relatado muito nessas revistas, inclusive com as impressões digitais. Na época, era o Walter Stinson, que era um médium norte-americano, e ele faleceu ao fazer a barba. A revista não informa se foi... Ele foi fazer a barba com navalha, mas não informa se ele cortou a jugular com a navalha. Mas ele veio a falecer e a impressão digital dele ficou impregnada no sangue, no cabo da navalha. E ele tinha uma irmã, e essa irmã era médium. E aí ele começou a apresentar as impressões digitais dele através dessa irmã, da ectoplasmia, em cera dentária, e essas impressões digitais, na época, foram comparadas com os arquivos da polícia norte-americana e outros países, confirmando realmente os 42 pontos identificadores da impressão digital dele. Então, já é um assunto aí muito antigo, e realmente é verdade que você está afirmando, viu, Rui? A pessoa encarnada, nós, na vida material, quando desencarnamos, quando morremos, nós continuamos não só com a mesma impressão digital, mas também as mesmas células e até mesmo o DNA. Isso aí só vai ser alterado depois com um novo corpo, através da reencarnação. Então, é o perispírito que programa todo esse, essa identificação humana, esses detalhes, né, essas, da identificação do ser humano, também do animal. Porém, esse mesmo corpo espiritual, que é o perispírito, quando ele vai reencarnar com novos pais, novos informações genéticas, biológicas, no entanto, se ele tiver, por exemplo, dívidas, tiver um problema de débito da vida anterior, então esse perispírito ele vai sintonizar, infelizmente, com genes chamados genes fracos desses novos pais. Então, esses genes são, em vista dessa sintonia, dessa afinidade, ele pode vir, então, o que, como a ciência hoje chama das síndromes genéticas. Então, tudo que programa é o perispírito. Explica para a gente o que significa papiloscopista. Papiloscopia é um ramo da ciência do delito. Na verdade, Rui, eu sou... aliás, eu fui delegado de polícia por 28 anos, não no estado de São Paulo, eu iniciei carreira no Mato Grosso do Sul. No entanto, eu desisti em fase de academia e acabei escolhendo o Paraná, o estado do Paraná, para exercer, fiz concurso várias vezes, né, delegado de polícia, e lá eu fiquei durante quase 30 anos como delegado, mas como eu fui escolhido para trabalhar num órgão chamado de SRBI, que era Apolo 8, ele era nível de delegacia, mas não era uma delegacia, mas era um órgão policial de identificação de criminosos. Então, na verdade, o papiloscopista é um perito da polícia, tanto civil quanto da federal, que é concursado para exercer esse cargo como perícia. Eu, no entanto, não sou perito, eu sou delegado de polícia. Porém, como eu fui chefe da identificação criminal do Estado, eu creio que mais ou menos eu identifiquei 76 mil criminosos. Então, pelo fato de diariamente estar lidando com as impressões digitais dos criminosos, eu adquiri muito conhecimento nessa área da papiloscopia ou também da datiloscopia, que as impressões digitais, mas a medicina legal e a dermatologia chama de dermatógrafos, que são esses desenhos nas pontas dos dedos, nas mãos, nas impressões plantares, que são as impressões da sola dos pés. Então, a minha função durante esse tempo, não só na identificação das impressões digitais, era esse ramo da ciência do delito que se chama identificação humana. O senhor também está falando aí sobre um aparelho psicoscópio, mas isso daí já é coisa antiga, porque André Luiz já falava desse psicoscópio, né? E o senhor já utilizou isso em suas pesquisas para provar que alguém, quem já partiu, está nos ouvindo, que ele está sempre presente com a gente? Sim, Goiá. Esse nome eu retirei da literatura do Chico Xavier, que eu achei muito interessante, que esse aparelho, na verdade, é para auscultar a alma, né? A alma que se fosse aqui, mas lá seria o corpo espiritual, no plano espiritual, né? Inclusive, o Rodrigo mandou umas informações super interessantes desse aparelho, como que ele foi desenvolvido lá na vida espiritual. Mas eu, há muitos anos, quando eu li sobre esse aparelho, sobre a eletricidade do outro lado, né, da vida extrafísica, eu achei interessante e roubei o nome do Chico Xavier, porque, se me permite, eu vou me alongar um pouquinho só para explicar o porquê. Claro, que não, pode seguir em frente. Pois não. Eu fui convidado certa feita para fazer uma palestra na Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo, justamente os delegados espírita, na época que se chamava União Espírita dos Delegados de Polícia, eu não sei se existe mais, foi o doutor Loríquio que me convidou, era um renomado delegado de polícia do estado de São Paulo, inclusive foi um dos diretores da Casa André Luiz, e eu fui lá fazer a palestra. No entanto, quando eu terminei a palestra, um jornalista ele me abordou e falou, olha, assim, eu queria fazer uma entrevista com o senhor e tal. Eu falei, pode ser? Eu falei, lógico, é um prazer, né? Uma honra. Aí, depois que ele fez a pesquisa, ele contou um fato para mim que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha me interessado por psicotrônica, que é esse assunto aí de comunicação com os espíritos através de aparelhos, através do telefone, de voz, dessas imagens. Mas eu achei interessante o fato dele, porque ele contou que tinha comprado uma casa na periferia de São Paulo, e na sala dessa casa, era uma casa antiga, ela tinha eu falo dimmer, mas o nome certo é dimmer, em inglês, aquele aparelho que aumenta e diminui a luz, ele controla a luminosidade da luz. E ele percebeu que todas as vezes que ele chegava na casa, o aparelho, a luz piscava, começou a ter uma comunicação com ele inteligente. Então, ele desenvolveu um código com a lâmpada, que se ele perguntasse se era um espírito, então, quando fosse a resposta positiva, a lâmpada deveria piscar duas vezes, e quando não fosse, uma vez. Então, isso aí é o sistema binário da matemática, que é o sim e não e o zero e um, que hoje é a linguagem dos computadores, né? O Rodrigo conhece muito a fundo isso aí. E esse jornalista, muito inteligente, ele era um médium, uma pessoa também que, além do conhecimento de jornalismo, ele próprio desenvolveu o aparelho, colocou na casa espírita. E eu falei para ele assim, olha, eu poderia lá ver esse aparelho, de repente, será que ele vai conversar comigo lá, piscar a lâmpada e tal? Não, o senhor vai lá no dia da palestra, da exposição, e o senhor vai conhecer o aparelho. Aí eu fui lá no centro espírita, fiquei o tempo todo lá olhando o aparelho, mas o aparelho aquele dia, acho que estava com preguiça, não quis conversa, não piscou, não acendeu a luz, não fez nada. Bom, só que quando eu olhei a planta eletrônica do aparelho, na época eu era pesquisador do laboratório de ciência avançada da Faculdade Espírita, que o professor Ulisseia, que era um ex-coronel do Exército, Ulisseia, além dele ter sido da Agulhas Negras, do Rio, é coronel do Exército, ele tinha três formações também na área de nível superior e era o diretor da Faculdade Espírita. E aí eu comentei com ele que eu gostaria de desenvolver esse aparelho que eu tinha achado interessante. Então, ele me encaminhou para o laboratório de física da faculdade, não físico, mas um estudante de física que está para se formar, ele desenvolveu um aparelho muito simples, porém que a lâmpada ela ficava cintilando, a hora ela acendia, a hora apagava, mas algo que nos chamou a atenção que o dimmer, ele ficava num ponto neutro, quer dizer, ele não permitia que a corrente alternada passasse para acender a lâmpada. Então, eu peguei esse aparelho, coloquei numa caixinha e pus o nome de psicoscópio. E aí, a imprensa lá do Paraná, inclusive saiu na Folha, não sei, do jornal, não me lembro mais, das experiências que nós fizemos. Nós fizemos inúmeras experiências e realmente houve resultados na lâmpada que ela não só piscava, como ela apresentava um efeito impossível perante a nossa ciência, né? Então, eu fiz as experiências sempre na parte, sempre com autorização das casas espíritas, em vista do perigo da experiência, porque você está como se abrindo um portal, um buraco de minhoca, como eles falam agora na física, com o lado de outra dimensão. E, infelizmente, esse outro lado é o lado das trevas. Então, essa camada é a primeira que nós vamos, infelizmente, porque ela está acoplada aqui ao nosso planeta, e nós vamos ter que ultrapassar. E se não tiver moral, que nem o Rodrigo mandou uma reportagem para mim, com certeza a gente vai sofrer aí inúmeros problemas obsessivos. É como a brincadeira do copo. Bom, então nós fizemos as experiências e depois disso eu comentei o fato com o laboratório de geofísica da Universidade Federal do Paraná. Eu tinha muito contato com todas as disciplinas científicas, porque o departamento lá tinha um acordo. Quando não havia peritos especializados em determinado assunto científico, quem fornecia as informações eram os professores daquela universidade. Então, eles abriam as portas de toda a universidade. Então, eu fiz um contato com um geofísico chamado Rodoilton Estebanato, um cientista, e esse cientista me orientou que eu deveria fazer uma pesquisa mais profunda utilizando um magnetômetro do Canadá e um sensibilímetro vindo da Rússia. Então, esses aparelhos são especializados em campos eletromagnéticos e campos magnéticos. Então, nós fomos para uma montanha lá em Divisa de Santa Catarina e levamos todos os médios, foram todos os participantes da Casa Espírita. Em volta de uma lagoa, nós fomos num local que não havia eletricidade, foi tudo feito à luz de vela para não haver influência magnética, eletromagnética. E lá os aparelhos, ele acusou que nós, médiums, os seres humanos, principalmente os médiums, eles tinham um aumento não muito grande, mas de susceptibilidade magnética, que é impossível para um ser humano constar esse dado. Por quê? Porque a susceptibilidade magnética é utilizada para minérios, como ímã, para ferro, coisa desse tipo. Então, por exemplo, é mais ou menos quando você pega uma agulha e passa o ímã, aquela agulha fica imantada. Então, nós ficamos imantados. Então, ele fez inúmeros trabalhos, que eu não vou entrar, porque isso aí é cansativo comentar, fez o laudo, eu publiquei no livro Magnetismo Ectoplásmico. Bom, aí, em vista disso aí, eu percebi que a espiritualidade poderia comunicar conosco através desse sentido, através da eletricidade, né? Ou melhor, através do campo eletromagnético ou do campo magnético. Só que esse campo eletromagnético, ele cria flutuações eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas, que elas conseguem alterar os aparelhos eletrônicos. Então, por exemplo, esse aparelho que está aqui em minhas mãos é um detector de frequência eletromagnética. Ele é feito na China, mas eu comprei ele de Miami, dos Estados Unidos. Então, esse aparelho, ele é especializado para captar essas radiações no ambiente. Então, o espírito, as manifestações espirituais, como já tinha feito experiência com magnetômetro, com sensibilismo, eles têm essa capacidade de nos comunicar a presença do espírito ou mesmo a comunicação espiritual. Alberto, só uma questão para a gente. Porque no caso desse aparelho agora que você mostrou aí para a gente, para detectar a presença de um espírito. Mas, por exemplo, nós também somos espíritos, não pode confundir? Exatamente, Jorge Reis. Aí, você agora acertou na lata. Por quê? Porque esse aparelho, como ele capta essas informações, então você vê que coisa interessante. Você já deu uma cutucada aí que já vai matar charada. Você deu um checkmate, na verdade, em mim, né, Jorge Reis? Por exemplo, hoje o pensamento está comprovado pela mecânica quântica, física quântica, que ele interage com os elétrons, com os fótons. Isso aí tem muitos físicos que não estão aceitando essa ideia, mas é a realidade. Então, em 1801, um cientista chamado Thomas Young, ele é britânico, ele fez uma experiência simples da dupla fenda. E ele percebeu ali que as imagens dos fótons, né, da luz e dos elétrons, ora era partícula, ora ondas. Mas hoje, depois de tanto tempo, percebeu-se que que a influência do observador, do pensamento, então o que ela faz? Ela consegue alterar os elétrons, né? Então, transformando, por exemplo, em partícula, ao invés de onda. Então, isso aí se chama, Jorge, não só o pensamento, ele interage com os elétrons, é como interage também com as proteínas do corpo humano, com as enzimas e os aminoácidos. Então, na verdade, tudo que existe no universo, tudo que nós vemos, na verdade, não é uma visão dos olhos, mas sim da nossa consciência, que nós fomos preparados para ver, enxergar em três dimensões de espaço e uma de tempo. Então, o que que acontece? Esse nome, eu fiquei super abismado quando o Rodrigo mandou uma informação do Psicoscópio, onde o Thomas Edison e o Tesla haviam feito já uma patente com informações nesse sentido da comunicação espiritual. E lendo, olhando a planta eletrônica, é muito parecido daquilo que eu desenvolvi atualmente, que eu estou tentando contato com o cientista da Unicamp para fazer o aparelho. No desenho que o Rodrigo me mandou, está lá um tubo, um tipo de uma esfera com hidroplastia. A hidroplastia é o que você falou, Jorge, o que eu queria chegar aí. O que que é? É o pensamento que materializa, que molda a matéria, tanto de pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas. Então, aí você chegou no ponto principal. Por quê? Porque hoje essas imagens que tem da transcomunicação instrumental, elas não poderiam ser de pessoas já falecidas. Por quê? Como que os cientistas, que são céticos, materialistas, inclusive o padre Quevedo, que já faleceu. Então, geralmente, essas fotografias, quando aparecem nos tubos de... Geralmente, o mais fácil para você fazer essa imagem é em tubo desses tubos de televisor antigo, por causa do canhão dos rádio catódico que emite o elétron lá naquela tela que tem prata, tem fósforo. Então, o pensamento ele vai interagir quando o elétron sai do canhão para bater lá naquela tela. Então, esse pensamento... O que os cientistas percebeu? Olha, peraí, mas a foto que está saindo lá na imagem, que eles falam que é do espírito, é da pessoa que morreu, mas é a mesma que a pessoa estava viva. Então, eles veem pela roupa, é a mesma imagem que está lá. Então, isso é uma hidroplastia, mas, de repente, do pensamento do observador, que hoje se chama na mecânica quântica. Eu acho que o Jorge não está gostando da explicação, porque está muito complicado, né, Jorge? Mas posso acrescentar? Fazer essa diferença é a mesma coisa quando eu fiz o livro da reencarnação, Marcas da Reencarnação. O que que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que a transcomunicação instrumental. Eu peguei a mulher grávida, pus na cabeça dela, falou, olha, você vai pensar no teu filho que você está com o bebê aí na vida intrauterina. Você quer fazer uma marca de nascença, então você compra a borboleta, põe a borboleta no quarto, compra lençol com a borboleta, fica pensando na borboleta. Então a criança vai nascer com a marca da borboleta, não deu outra. Hidroplastia, subconsciente. É a mesma coisa na transcomunicação, Jorge. Então, essa diferença de saber se é do encarnado ou desencarnado que é o problema. É uma tatuagem espiritual, assim. Mas lembra Alberto, nós conversamos outra vez sobre a marca de nascença, muitas vezes, que é possível sem o conhecimento, né? Tipo assim, vamos lá, eu combino com o Rodrigo. O Rodrigo é bem mais novo do que eu, né? Então, eu combino com o Rodrigo o seguinte: Rodrigo, quando eu desencarnar, eu vou nascer na sua família. Lá nos seus bisnetos, alguma coisa. Então, você avisa para eles que eu vou nascer lá. E eu vou trazer a marca tal. Certo. Ninguém vai saber. Isso só aí. Eu e o Rodrigo. Isso. Né? Só eu e o Rodrigo vamos saber. Aí, lá na frente, se uma neta dele, ele estiver vivo, a neta dele nascer com aquela marca, ele vai saber que foi eu. Que sou eu. Exatamente. Né? Aí é o trabalho científico. Uhum. Sabe, Jorge? Então, houve um caso aqui que nós pesquisamos, foi mais ou menos assim. Justamente, viu, Jorge? Então, a mãe que vai ter a criança, ela não pode saber desse segredo, porque senão é a mente dela que vai produzir essa marca. Agora, tem muitas informações aí da vida espiritual, aquele Raul Tive, uma pesquisadora, ele mandando a voz, uma voz rouca, Você está me ouvindo, Jorge? Estou ouvindo sim, Alberto. Estou ouvindo sim. Pode ficar. E, Jorge, aí a outra, nós fizemos a experiência nesse sentido, se me permite continuar. Então, eu escolhi uma casa espírita. Eu não vou declinar o nome, porque eu quase fui linchado lá na casa. Fui obrigado a me retirar dessa casa espírita. É uma renomada casa aqui de estudos espíritas. No entanto, há uma vaidade muito grande, um excesso de burocracia nesse local, que só aquela panelinha lá que quer falar, que entende tudo, sabe tudo, eles não precisam aprender nada. Bom, mas tudo bem, como tem uma médium lá de efeito físico, ela veio de Minas Gerais e é ectoplasmia. E eu já tinha ido uma ocasião lá, minha mãe... fui levá-la lá e realmente a minha mãe se curou, o problema da coluna, ela tinha que fazer cirurgia na coluna e minha mãe saiu andando de lá, foi uma coisa espetacular. Então, o que eu fiz? Eu procurei essa casa para fazer a experiência da transcomunicação lá nesse local. Aí eu fui, mas para eu fazer isso aí eu tive que inventar uma história que eu precisaria passar num tal de magnético. É uma sala onde eles têm as macas, as pessoas deitam lá para fazerem curas. Então, eu menti descaradamente que eu tinha um problema, tal, não devia fazer isso aí, mas era o único jeito de eu penetrar no local. E aí a médium, até você veja só, desagradável falar isso aí, a médium, fiquei esperando um local bonito, muito bem arrumado, eu fiz doações lá, tudo. E quando eu esperei a médium, eu não lembrava mais dela, uma senhora já de idade, ela chegou lá acompanhada do cachorro dela, né? Pô, aí eu falei, puxa, minha mulher veio com o cachorro, mas tudo bem, né? É um caramelo. Aí ela fez a palestra, mas ela não soltou o cachorro ficou perambulando, passou no meio das pernas de todo mundo que estava lá, inclusive uma hora eu estava com a mão abaixada, ele me mordeu. Mas eu aceitei a situação porque eu queria fazer a pesquisa. Bom, aí eu fui para a câmera, a câmera da mediúnica, e deitei lá, contei uma história para ela, contei umas mentiras para ela de outras vidas, que eu vivi na época do Cristo, quer dizer, uns absurdos, só para testar a médium. Aí ela não caiu, sabe? Ela não mordeu a isca. Ela ouviu tal, e ela... Aí eu fui para 4 sessões na maca, e realmente houve uns fenômenos que eu nunca tinha presenciado, que a maca começou a trepidar, ela começou a tremer. Eu não sei como que aconteceu esse fato. E depois foram me dar um copinho d'água, a água estava com gosto de perfume. Eu não acreditei que aquilo ali tivesse sido uma mudança através do espírito. Falei, olha, essas mulheres precisam lavar a mão. Está com a mão suja de perfume, tomando água com perfume. Elas não gostaram muito de eu fazer a crítica. E depois me deram uma garrafinha d'água. Quando eu cheguei em casa, a garrafa mudou de cor. Eu falei, ah, isso aí só pode ser bactéria. E voltei lá novamente e falei, eu não tomei água, porque a água está esverdeada, isso aí é bactéria, é o vasilhame sujo. Bom, aí foi a primeira, a segunda, a terceira. Quando foi na terceira, na quarta sessão, eu levei o aparelho. Né? Esse aparelho eu já tinha feito teste, mantei, inclusive, numa casa de energia, uma usina de energia. E eu entrei com o aparelho escondido para testar os pontos de energia dentro do local, porque, por exemplo, ar-condicionado, tomada elétrica, rádio, tudo isso aí ele vai emitir uma radiação eletromagnética que pode fazer o aparelho acender a lâmpada e a campainha. Então, eu entrei no magnético, aí uma senhora me pegou e falou, ah, o senhor não pode carregar celular, isso não é lugar para o senhor entrar, né? Aí eu fiquei quieto, pensando que ela entendesse que eu tivesse celular, mas eu estava com esse aparelho, que é o K2. E a minha ideia era fazer todo o levantamento, rastreamento de ponto de energia, para depois colocar o psicoscópio. Né? Esse aparelho agora que era mais sensível com relação a essas comunicações. E essa senhora, ela se comunica com o médico doutor Inácio Ferreira, que é um médico de Uberaba, ele foi médico, né? Renomado médico, eu já tinha ouvido falar dele, que ele faz cura e se formou no Rio de Janeiro. Mas eu não tinha ido com a cara dessa médium, e ela também não foi com a minha cara, quer dizer, ficou uma situação delicada entre mim e ela. E aí um dia ela falou, não, mas o doutor Inácio, o espírito quer falar com o senhor. Mas a mulher saiu, foi lá tomar café com as amiguinhas dela, falou, mas eu queria começar a falar com tal da voz direta, estou esperando. Ela também não gostou. Bom, aí quando foi na quarta sessão, esse aparelho estava completamente desligado. Tem várias testemunhas que viram o aparelho quando ela foi fazer a oração, o aparelho ligou automaticamente, tocou a campainha alta, acabou com a sessão lá, com a oração dela, ela ficou furiosa, foi lá pedir para... Eu estava incomodando e tal, e depois queria pegar meus aparelhos, eu falei, não, já não pode pegar o aparelho, quase virou caso de polícia. E aí eu fui obrigado a me retirar do local, sabe, Jorge? Então, essa entidade permite que essa médium continue lá, por quê? Há 40 anos ela está lá, porque ela tem esse efeito físico, ela tem o ectoplasma, o problema é os ciúmes. Você vai na casa espírita, quando você leva uma ideia nova, um trabalho novo, eles ficam furiosos, eles não querem, só a panelinha lá, né, deles, só eles querem falar, só eles sabem tudo. É. Então, você não pode participar. Então, foi o que aconteceu, infelizmente. Eu não pude concluir a pesquisa. Agora, nós estamos com esse projeto do aparelho, mas esse aparelho, Rui, ele só vai funcionar se houver ectoplasma. É o ectoplasma que vai poder mandar essas informações das imagens que são feitas pelos espíritos, né? A mente, corpo mental. É, desencarnado ou encarnado. Então, agora eu tenho que procurar um outro local, um outro médico que tem efeito físico para poder fazer o trabalho. A gente já te fala agora. Um local que você pode ir é Ribeirão Pires, né? Peraí, deixa eu colocar aqui, se eu não tá me vendo aqui. É o Ribeirão Pires, aí o médium Edson Barbosa de Souza, que deve estar nos escutando, que é um médium de cirurgias espirituais e curas também, que não tem, assim, ó, é um das poucas pessoas que a gente conhece, não, né, que não tem medo de pesquisa, né, Jorge? É. Não tem problema nenhum com o médico entrando no meio da cirurgia dele, fazendo os testes. Eu mesmo presenciei, né, ele chamando o médico. Todas as vezes que a gente chega lá, que tem um médico, ele chama o médico para dentro da sala, pra dentro da sala, para ver o que ele faz. E falou assim, ó, pro médico, vem cá, olha esse caroço aqui. Aí ele falou, eu não vou tocar porque era no seio. Ele falou, ó, ele é um médico especializado e tudo mais. Inspecionou e realmente tinha um caroço, né? No seio. Aí ele falou, agora ele pegou o dedo dela, da paciente, colocou aqui, da assistida, né? Colocou a mão em cima da mão dela para não tocar no seio dela. E aí girou assim, já o espírito incorporado, né? O Dr. Xavier, o Dr. Uhum. Steph. Ele fez isso aqui e levantou. Aí falou pro médico, agora inspeciona. Aí ele foi lá, inspecionou, não tinha mais caroço nenhum. Então, e o Edson, lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila, se vocês quiserem colocar aí, eu coloco o link para vocês, irmãsheila.org, aí eu te passo o endereço, tá? Não precisa anotar, não. Eu te envio pelo WhatsApp, tá? O contato lá do Fábio Dionísio, que é o presidente da casa também, que é provido de vaidades aí, não tem problema em relação a pesquisas e tudo mais, e orgulho assim nesse sentido. Claro, todo mundo tem, mas ele sempre apoiou, né, qualquer pesquisa, é uma pessoa da área científica também, e fica lá em Ribeirão Preto, eles atendem aí, Ribeirão Pires. Aqui em São Paulo, e atende aí, chega a atender 900 pessoas num dia, né? E faz cirurgia espiritual em todo mundo, né? Então vale a pena conhecer e ir lá, pode levar o equipamento lá, né? Que ninguém vai te prender. Eu lembro dele, você já tinha falado, viu, uhum. Rodrigo? Ah, esqueci, Rodrigo, posso falar do caso de uma doença que nós, lá da casa, essa casa espírita? Pode, uma criança... fala aí, conta aí. Tem uma criança não é uma criança, é uma adolescente, e essa mocinha, ela tem uma síndrome genética. Você veja que, de fato, nem os médicos têm conhecimento dessa síndrome, porque eu falei com uma médica com doutorado no Albert Einstein, e ela, e muitos médicos não conhecem. Essa síndrome, ela chama Niemann-Pick-UPC. Niemann-Pick-UPC. É uma síndrome. Você veja que coisa... algo para estudo, inclusive, da doutrina espírita. Essa jovem, ela herdou um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Então, por isso, ela tem essa síndrome. A mocinha vai, já está com problema para caminhar. E aí, eu fui lá na casa espírita. Eu comentei com a médium que eu gostaria de fazer um tipo de uma... Eu ditei as regras para ela, porque ela não tem conhecimento, nem eu tenho conhecimento de medicina, mas eu fiz uma pesquisa e procurei saber mais sobre a terapia gênica. Então, eu falei para a médica, olha, nós vamos fazer uma cirurgia espiritual, que é o seguinte, a moça, ela herdou um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Eu, espiritualmente, pela intuição, falei para os pais, olha, ela tem essa doença porque isso não é por acaso. O perispírito dela, o corpo espírito dela, já se afinizou justamente antes dela nascer, renascer nessa vida, com esse gene. Imagina a coincidência, um gene da mãe e um gene do pai. Então, isso aí, com certeza, são doenças kármicas, doenças do passado. Então, fui lá e falei para a médica, ela ouviu, essa senhora, ela ouviu tranquilamente. Eu falei, olha, nós vamos falar com o doutor Inácio Ferreira, que é médico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar um gene, que é o cromossomo Y do irmão dela, que é saudade, e o outro gene da irmã, porque ela tem um irmão e uma irmã. Então, nós vamos tirar os dois genes saudáveis do irmão e da irmã para transplantar no sangue dela para incorporar no genoma. Então, essa senhora ficou ouvindo e falou, eu estou falando para a senhora porque o espírito, ele é super inteligente, ele é médico, ele vai saber disso aí, porque hoje isso aí, Rodrigo, na medicina, estão fazendo já pesquisas com camundongos no Rio de Janeiro. Então, o que eles fazem? Eles tiram o gene saudável de uma pessoa, lá do DNA, são 23 mil genes, tira aquele gene específico que é o defeituoso, ele tem um número, tem uma letra, por exemplo, MLH1, por exemplo, é uma síndrome chamada Lynch, que dá câncer. E eles introduzem através de um vírus inofensivo que chama vetor na corrente sanguínea. Isso já estão fazendo com camundongo. Mas por que não espiritualmente? Então, eu falei para ela, ela não houve relutância da parte dela e eu não sei como que ficou o resultado dessa cirurgia. Então, realmente... nós estamos, como você falou, que eu trouxesse um resultado, Alberto, para todos que estão assistindo. Desculpa, ela falou que era possível. Pois não, ela falou que era possível fazer esse transplante? A médium falou que era possível fazer isso? Não, ela sinceramente ela não deu resposta nesse caso, mas aí ela comentou comigo outros casos, mais ou menos nesse sentido, mas que não envolvia um caso específico com dois genes defeituosos, mas casos graves de câncer crônico. E a pessoa levava, iam lá com as radiografias, tomografia, ressonância magnética, e desaparecia tudo nesse local, através dessa médium. Essa médium, ela é uma pessoa difícil de lidar, sabe, Jorge? Não sei, é uma pessoa, por exemplo, médium não é nenhum santo, sabe? E ela sai da casa espírita, vai lá e fuma. Fica fumando lá com o cachorro dela na rua. Como é que pode? A médium fuma, ela e o outro presidente da casa espírita ficam os dois fumando na rua. Então, se você for ver o lado moral deles, não estou julgando, sabe? Mas eu acho que uma pessoa para trabalhar numa casa espírita, principalmente num trabalho de cura, não podia fazer isso aí, mas a entidade quer ela porque ela tem esse tal do ectoplasma. Aí ela brigou comigo, eu falei que ia lacrar a casa dela, que ela não ia ficar mais lá, ela ficou desesperada, falou que está lá há 40 anos. Então, a vida dela, das outras que vão lá, é isso aí, né? Elas não têm vida social, se reúnem lá. Bom, tudo bem, deixei para lá, também não voltei mais, mas é uma realidade, Jorge. É o que acontece, né? Alberto. Então... Eu penso assim, tem muita gente que é prático, né? Tem muitos médicos que eles são práticos. Eles não são estudiosos, eles são práticos. É difícil você encontrar médico que é prático, na prática, e que ele estude bastante, né? É difícil encontrar médicos assim. Então, a gente até entende que a pessoa ela acaba se ficando armada o tempo todo. Tipo assim, a novidade, o novo atrapalha a pessoa. O novo, como a pessoa não tem conhecimento daquilo, então aquilo ali atrapalha ela. Pode dar um descrédito, alguma coisa assim. Quer dizer, a pessoa ela não se abre para aqui, para o novo. Ela prefere ficar o tempo todo do jeito que é, que está sendo eficiente, do jeito que é, mas não quer abrir para o novo. Dificilmente a gente encontra a gente. Agora, quando você pega pessoas que estudam bastante, aí ele quer sempre ter a curiosidade de ver coisas novas. Não tem medo, né? Não tem medo. O certo médio é ele não ter medo de nada. E desmistificar, eu falo assim, né? Como médio de psicografia, que a gente tem essa característica, né? Da mediunidade de psicografia e também de incorporação, a gente tem um pouco de cada um aí. Eu falo para todo mundo na hora que eu estou falando nesse sentido. Eu falo, o médio tem que ter firmeza de propósito, sempre. Isso é o mais importante na vida dele. Não minta. Não invente nada. Tipo assim, se você está vendo um espírito, você fala que você está. Se você não está vendo, você não fale nada. Se ele passou, se você está num lugar para escrever e não aparece ninguém para escrever, não escreva. Mas o que, que acontece? Tem gente que pega a prática e começa a fazer um monte de coisa que não é verdade, às vezes, porque não quer demonstrar que tem horas que não existe. E o espírito, a gente sabe, ele sopra onde ele quer. Então, você não pode marcar encontro com o espírito. Ele vai se ele quiser. É igual você chegar para mim e falar, Jorge, você está obrigado a ir hoje em tal lugar para encontrar comigo. Eu vou se eu quiser. Não vou, não sou obrigado a ir. Imagina o espírito, né? Mas é interessante. Verdade. Essa doação de ectoplasma também, o médio, para ele fazer algum tipo de cura, ele precisa de doação de ectoplasma. E, geralmente, esses médios de efeitos físicos, eles têm muito ectoplasma, embora use também dos outros que estão ali, mas eles têm muito ectoplasma para materializar e para desmaterializar, porque desmaterializar também está no rol das materializações, né? Você materializa, mas você também desmaterializa. Isso aí também é desmaterializar, digamos assim, é materialização também. Né? Por isso que os médios de cura, de cirurgias espirituais, eles fazem muita desmaterialização. Eles tiram aquele tumor, eles tiram aquela coisa dali. O Edson Barbosa, que nós estamos falando, por ser nosso amigo, a gente sempre fala dele, mas nós temos aqui também o Oswaldo Barbosa, que é nosso amigo aqui de São José dos Campos também, que faz um trabalho muito bacana, não tem vergonha, não tem, tipo assim, ele é muito estudioso, então também não se preocupa com nada disso, assim, de... Aproveitando... Das pessoas verem o trabalho dele, tranquilo. Aproveitando, falando do Edson Barbosa, eu entrei no site aqui do Irmão Sheila, irmãosheila.org.br, tá? Essa figura aí que já esteve aqui com a gente algumas vezes sendo entrevistado, coloque aí Edson Barbosa, vocês vão ver algumas entrevistas que a gente fez sobre cirurgias espirituais. Eu lembro dele. E o Recanto de Luz, irmã Sheila, né? Já está com a agenda atualizada de 2026, ó. Então, trabalho de curas e cirurgias espirituais são quartas-feiras e sábado, né? Sábado a gente recomenda aí às 6h30, né? Começa de manhã. Às vezes tem algumas caravanas aqui que é feita aqui, mas já tem aí, né? Janeiro 14 e 28, fevereiro 11 e 25, dia 11 e dia 25, né? Março 11 e 25 também. Então, a cada 15 dias tem cirurgia lá. Iniciando dia 14 de janeiro, aí, dia 28. Tá? Inclusive, Alberto, quando você quiser ir lá, você só dá um toque para a gente aqui que eu e o Rodrigo vamos lá também juntos para apresentar você para ele e tudo. Né? Pode um dia, um dia, se você se dispor, ir lá para ver o trabalho dele e tudo. Ele vai gostar muito de você. Ele conhece você. Por aqui, né? Já. Ele conhece você, que ele já viu você aqui no programa, e também seu nome aí roda em tudo quanto é internet, né? Então as pessoas. Eu conheço ele. Uhum. Através de vocês também, conheço ele, a imagem dele. Uhum. A Mônica Vasconcelos, que toca lá, que tem a harmonização espiritual, né? A Mônica tá aqui já falando, comentando com a gente. Já disse que a Mônica Vasconcelos, bom dia a todos, um domingo, um ótimo domingo, abençoado, né? Nosso querido Edson Barbosa é um médium maravilhoso, que ela que sempre faz também, é convidada a fazer harmonização. É como os antigos benzedores que fumavam cigarro de palha, ela que ela fala, mas tinham grande energia positiva de doação e cura, né? Não sei se é o caso dessa aí. A Mônica é da a Mônica que o Rodrigo está falando ali, ela é da área científica também. Ela é da área de física. Física mesmo. Engenheira nuclear. Ela é engenheira nuclear, eu acho, né? A Mônica que está aqui. Então ela conhece bastante também isso aí. E se o Edson estiver nos ouvindo, ele poderia entrar em contato aqui com a gente. Né? Mas porque entrou no assunto aqui, mas a gente já vai para outro já. Mas o Edson entra aqui a hora que ele quiser, né? Também. Está sempre aqui. Né? Vamos falar aqui agora que está ligadinho pra gente. Agora a gente que vai ter que trazer ele aqui para a região, né, Jorge? Não tem jeito, porque O Hélio foi embora? O Hélio, mudou de cidade, né? Mas o ano saiu da grande Jacareí. O ano passado ele esteve aqui. Esse ano é que ele foi em Jacareí. Tá. O ano passado ele esteve na AME. Esse ano ele foi em Jacareí. O ano que vem a gente traz ele aqui, né? Lá na AME. Vamos ver quem está ligadinho aqui com a gente também. A Valéria entrou aqui, nossa irmã Valéria, lá do Rio de Janeiro, está dando um bom dia, disse que perdeu o trem, tinha acordado naquela hora, mas na hora que ela falou que acordou, era a hora que a gente estava começando o programa. Ela pensou que estava atrasado, mas não estava, estava começando, viu, Valéria? Os Azul Moura, lá do Rio Grande do Norte, um grande abraço, os Azul, a Ronália Gonçalves, lá de Remanso, Bahia, está dando um bom dia, meus irmãos, paz e alegria no coração de cada um, feliz 2026, com muito aprendizado. Mandando um recadinho para mim, que me espera lá presencialmente, lá na Bahia. A Valéria, mais uma vez, feliz 2026 para todos. A Cris Paiva, nossa Cris aqui do programa também, está mandando um recadinho aqui, mandando um bom dia aqui para nós. A Ruth das Graças também dando um bom dia. Elaine Renó também, bom dia. Fotoli Produções também, bom dia. Esposa excelente do programa. Carlos, né? A Elaine Renó, mais uma vez, feliz 2026. A Maura Russo, nossa amiga Maura, um bom dia a todos. O Piero também aqui do programa, bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa. A Roberto Soares. Né? Bom dia, um ótimo domingo a todos, feliz 2026. O Beto Assunção também, bom dia. Do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Né? Deve estar quente, hein? Nossa Senhora, isso aqui está quente, imagina o Rio. A Fernanda Cassal está dizendo assim, feliz 2026, respondi a enquete com a Marcela do meu lado. A gente estava perguntando se a pessoa nessas épocas de festa sente então já sabemos a resposta. A presença dos espíritos, ela falou que deu a resposta com o espírito do lado, que é a filha dela, né? A Marcela, filha da Fernanda. Que foi muito bom o Evangelho de Natal, né? Foi muito bom o Ari, a preleção do Ari também, mensagem. Para quem conhece, né? O nosso Helder, né? Bastos também, ele mandou mensagem. O Helder já sabia. Ele vai pegar uma aeronave espacial? Ele está indo para outra colônia? Isso aí eu já sabia, eu já tinha falado. Conta a fofoca para gente. O Helder, ele ia sair daqui, da região. Ele ia para outro lugar. Mas é uma missão ou ele não volta mais? Eu acho que ele deve voltar de vez em quando, mas não vai ficar mais disponível igual ele estava sempre. Todas as vezes ele mandava um recadinho para a gente, alguma coisa. Então, isso se metia eu já sabia em todas as cartas. Que eu acho que ele já estava se preparando para isso, né? E agora o Ari confirmou na carta que ele coloca realmente que ele está saindo daqui da região, ele está indo para outro lugar. Talvez para outra colônia, se preparar alguma coisa, né? Porque o Helder era conhecedor da doutrina, da ufologia, de todas essas coisas. Desde 1970 ele ia todo ano ao Uberaba, todo ano, sem perder, ele ia lá visitar o Chico, né? E será que ele está indo fazer alguma caravana aí? Você vai relatar algum livro aí? Eu acho que faz um spoiler. Eu acho que não é caravana, não. Eu acho que é exatamente algum trabalho mesmo. Vai relatar no livro aí? Vai ser um livro novo? Quem sabe? Depende dele. Esse pessoal que sai aqui do pedaço, digamos assim, a gente tem dificuldade para captar eles depois, né? E aí tá vindo um outro espírito para apoiar no trabalho lá? Talvez que chegou, se apresentou, né? Pelo Ari. Ah, não, aquele lá é o doutor. Não, ele já está lá. Ele já está há muito tempo lá. Eu também já tinha identificado alguns médicos no segundo livro. Também. Mas só que eu não sabia. Ele falou o doutor Moacir. Até eu peguei pedi para a Fernanda pegar o sobrenome todo. E a gente vê se ele é da região. com o nome Legal. Dele todo, né? Legal. Aqui, vamos continuar aqui falando quem está ligadinho também. É, o Edson Andrade também dando um bom dia, Vencianos. A Tina Neca, bom dia, gratidão por mais um ano. Que 2026 seja ótima. E a Mônica Vasconcelos, bom dia. E ela falou aqui que o Edson é um médium maravilhoso. A Miriam Yui, bom dia, abençoado domingo. Feliz 2026. A Mônica, mais uma vez. É o que você já colocou aí no WhatsApp. Já falei. Né? É, o Rodrigo colocou aqui o link do Recanto de Luz Irmã Sheila, para quem quiser entrar, pesquisar. Inclusive, quem quiser marcar cirurgia espiritual à distância, é só entrar nesse link aqui e preencher a ficha, que faz também o tratamento à distância. Ana Cristina aqui também, dizendo, está dando um bom dia, feliz 2026. O Silvio Romana, Silvio. Bom dia a todos. Pessoal, quando a gente Silvia. Quando a gente fala meio atrapalhado, é porque esse negócio do YouTube agora atrapalhou o nome de todo mundo. Aqui. Coloca o nome pra gente. É. Quando você for colocar, termina colocando o nome. Se o nome não estiver claro, coloca na frente o nome assim, só pra gente não falar errado o nome de vocês, é claro. É, o Moacir Gasparotto, bom dia, vivencianos. O que derruba o espiritismo é o orgulho, com certeza, né? É. Na própria doutrina, né, Moacir? Está lá, o orgulho e o egoísmo são as piores chagas da humanidade, que atrapalha tudo. É, o Vilmar Torres, bom dia a todos, amigos vencianos, feliz 2026, muita saúde para todos. Mais uma vez, feliz e abençoado ano novo para todos. Quem entrou aqui também foi o Marcos Gaio Gama, entrou aqui aqui pelo WhatsApp. Bom dia, vivencianos, um ótimo programa a todos, né? Já agradece aqui o Marcos pela audiência de sempre, né? Todo domingo ele está aqui há muitos anos com a gente, lá de Santos. Aproveitando de Santos também, mandar um abraço para a Irene, para o Gustavo, o Zé, que deve estar ouvindo a gente, Gustavo, estou com saudade do Gustavo também. Bom dia, família vivenciana. Quem está aqui é o Oswaldo, né? Oswaldo Barbosa. Bom dia, família vivenciana. Mais um ano de convivência com assuntos de relevância. Um excelente programa a todos. Jorge, vamos para o intervalo? Vamos. Vamos sim. Aí a gente volta com o Alberto aí, batendo mais um papo sobre o CSI do Espiritismo. Depois você explica para a gente esse livro que você vai lançar, Alberto. O CSI do Espiritismo. Do espírito, né? Para a gente, depois dos intervalos, tá? Para o pessoal continuar com a gente, para você comentar conosco. Vamos lá, Jorge, qual que é a música? Em Outra Dimensão, com o grupo Alma Sonora. Legal, então a gente volta em alguns instantes. Momento Musical. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. A vida existe. além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem sentido na criação. A morte, a viagem, caminho, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Nós estamos aqui defendendo o tema A Prova do Reencontro com o Dr. Alberto Fiorini, que é ex-delegado de polícia do Paraná, é papiloscopista, estudioso da reencarnação, provando cientificamente, e tem autor do livro A Reencarnação de Benito Mussolini, que ele mostra aqui para a gente a reencarnação do Mussolini em Uberaba. Legal, né? Antes a gente falar o CSI, né? Vamos falar então desse livro? Vamos. Mostra aí o... Esse é mostra o livro. A Reencarnação de Benito Mussolini. Tá, o link está aqui, tá? Eu vou colocar para vocês o link na descrição do vídeo. Você quer comentar um pouco dessa pesquisa, Alberto? Alberto. Com prazer, viu, Rodrigo? Rodrigo, só queria, antes de terminar o assunto ali, eu vou mostrar o aparelho, como que ele pega a flutuação magnética aqui desse interruptor. Você vê isso, legal. Que interessante. Você vai demonstrar pra gente. Olha, aí. Eu vou aproximar ele aqui, olha. Tá. Olha, ele está desligado, né? Está zero, o visor em Tesla, campo magnético. Certo. E a parte da microvolt. Agora eu vou aproximar, olha. Na hora que a gente precisa, não está certo, meu. Esse campo ali ele é fraco, mas você imagina quando na casa espírita ele ligou todas as luzes e deu mais de 60 microvolts. Não me lembro a quantidade do campo eletromagnético, mas foi bem alta. Para fazer isso aí, porque a área da física, ela diz assim, que os comprimentos de onda, por exemplo, do espectro eletromagnético, tem raio-x, raio gama, a luz branca, que na luz branca tem ultravioleta, infravermelho, tudo isso aí cria radiações. Sim. Mas não ao ponto de chegou, por exemplo, o espírito, ele liga e desliga a televisão, quer dizer, não existe a corrente elétrica. Esse aparelho que nós fizemos no laboratório de física, eles ligam automaticamente sem a corrente elétrica. Algo assim perante a ciência física, impossível. Bom, só comentar que eu vi o vídeo você demonstrando também o aparelho numa usina ali, mini usina ali, elétrica, né? De estação de energia, né? Elétrica, que você chegou perto da estação, o negócio já começou, né, a acionar, porque ele tem ali um magnetismo muito forte, né? E também, Rodrigo, é verdade. Outro fato, nós fizemos uma gravação em infrassom. Uhum. Porque o infrassom, por exemplo, tem o ultrassom usado na medicina, né? Mais de 20 mil hertz, e o infrassom abaixo de 20 hertz, aliás, 20 e 60 hertz, né? Então, geralmente, são os animais que ouvem nessa faixa de som, o elefante, a baleia. Então, nós utilizamos a comunicação no infrassom. Infelizmente, eu esqueci de mandar para você. Sim. Você ia poder pegar o terremoto que teve lá em Araxá, pô. Araxá teve o terremoto aí, pô. É verdade, você falou certíssimo. Os animais detectam antes, né, o terremoto, já sai tudo correndo, né? Na Itália eu sofri muito com esse problema, porque na época que eu estive lá, teve aqueles terremotos, mas eu ficava na observação dos pássaros e do galo. Quando o galo cantava, não tinha terremoto. Então, no infrassom, Rodrigo, por que que a voz do espírito é cavernosa, aquela voz grossa? Porque o infrassom, por exemplo, nós agora nesse trabalho de transcomunicação, nós utilizamos o infrassom porque ele gasta menos energia. Então, por exemplo, a voz grave. Agora, se você for para o agudo, ele gasta mais energia. Por exemplo, comprimento de onda sonora do infrassom é 17 metros. Então, por exemplo, o elefante que ele usa desse não tem uma medida de comunicação, mas seria mais ou menos 20 quilômetros. Então, nós estamos utilizando essa técnica na área da transcomunicação com referência às vozes. Bom, então, Rodrigo, com referência ao livro do Benito Mussolini, que foi, aqui vocês estão vendo a foto, eu tive que pagar os direitos autorais, né, da foto do Mussolini, Benito Mussolini. Então, vocês percebem que metade do rosto é do Zezão e a outra metade é do Mussolini. Então, esse exame na criminalística, na polícia técnica científica, chama-se prosopografia, são as mensurações da face humana, quer dizer, a biometria, que é tudo utilizado aí na identificação humana. Então, Alberto, deixa eu interromper um pouquinho sua voz, porque nem todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, sabe quem é o Zezão. Ela sabe quem que é o Zezão. Deixa eu só fazer uma introdução, né? Quem foi acostumado a viajar para Uberaba, que conheceu o Hospital do Fogo Selvagem, né? Que era especializado no Fogo Selvagem no começo, mas depois a dona Aparecida, que foi fundadora do hospital, ela aceitava algumas pessoas. E o Zezão foi um rapaz, uma pessoa mentalmente mentalmente fora do normal, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele andava de costas, ele não andava de frente, ele só andava de costas, né? gritava, urrava, tudo. Então, quando a gente ia lá, ele não agredia ninguém, não. Ele andava, ficava livre lá dentro da instituição, né? Não mexia com ninguém. Mas também era fora do ar, não tava, né? Então, as características dele eram essas. Ele andava para trás, andar de costas, né? Andar de costas, urrava como um animal, às vezes, algumas vezes, né? Chorava, às vezes. Então, comia como se fosse um bicho, assim, na hora de comer. Então, ele era isso aí, viveu a vida toda, até a Dona Aparecida desencarnar, ele ficou no Hospital do Fogo Selvagem. É? Era considerado como um filho para ela, que ela tomava conta. E o Chico Xavier disse para a Dona Aparecida que o Zezão era a reencarnação de Benito Mussolini. Então, é isso aí que a gente está perguntando, porque o Alberto fez, editou, né, esse livro, produziu esse livro, Reencarnação de Benito Mussolini em Uberaba. Né? E aí o Alberto começou a falar do rosto, que está dividido aqui, a face do Benito Mussolini e a face do Zezão. Só mostrar aqui, ó, colocar para vocês, vocês não vão ver aqui muito, com uma qualidade muito boa, mas vocês estão vendo a Dona Aparecida lá no Fogo Selvagem. Isso é um vídeo raro, que aí ela, bem no momento que aparece o Zezão, tá? Ele entra, olha aí, e ele vai voltando de costa, tá vendo? Ele só andava de costa, em Fausto, né, que chama. Então esse é o momento que essa é a Dona Aparecida, né? E o Zezão, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, Jorge? Muito, lá. Amigona. Pessoa, e a gente teve a oportunidade de conhecer o Zezão também, né? Também o Zezão também, conheci os dois. Eu não conhecia a Dona Aparecida, mas eu conheci o Zezão lá quando eu fui na visita. Ela já tinha desencarnado, né? Dona Aparecida, eu encontrei com ela 3 vezes e conversei com ela, fiz entrevista com ela, né? Fiz tudo. Nós temos no gravado, eu tenho guardado em fita, né? Guardado em DVD, as entrevistas que nós fizemos com o programa Visão Espírita. Nós fomos lá. Ô, Rodrigo, você já estava junto? Já, mas ela não estava encarnada ainda. Ela não estava encarnada no. Tava sim, senhor. Não. Não estava mais? Não, não estava. Então só foi. Ah, tá. Não estava. Foi a outra vez que eu fui. Foi aquela mulher de Guaratinguetá que falou do. Ah, tá. Bom. Para quem não sabe, a doença do fogo selvagem é o pênfigo, tá? O pênfigo é uma úlcera que dá no corpo inteiro e a pessoa sente como se tivesse queimada viva, né? Por isso se chama fogo selvagem, porque tá em todo o corpo, inclusive em casos mais graves, dentro dos órgãos também, né? Então a pessoa, ela não tem cura, tá? Então vai morrer disso, né? E parece que o Zezão foi lá por conta disso também, né? Mas acho que foi levado pelo próprio Chico, né? Comentam também, eu não sei se essa é a história correta. Acho que aí já está a introdução aí para o Alberto contar. Alberto, então, o que eu queria perguntar, né? Que você já começou a falar, mas para você continuar, nessa pesquisa, né? Reencarnação de Benito Mussolini em Uberaba. Você chegou a uma conclusão mesmo? Foi concluído assim? A gente pode bater o martelo baseado nas provas científicas que você buscou? Esse foi o último trabalho nessa linha investigativa de método comparativo das impressões digitais. Também da parte do rosto. Você veja que até se confunde o rosto dele e do Benito Mussolini, são muito parecidos, altura. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história, inclusive quando eu estive aí no programa Vivência Espírita, o Rodrigo, você, né, Jorge, já tinha um contato lá com Uberaba. Eu, na verdade, eu fui em Uberaba, mas nunca fui no Fogo Selvagem. E essa pesquisa, para ser sincero, eu não tive contato pessoalmente com nenhuma das pessoas que me forneceram as informações. Inclusive, elas pediram, pelo amor de Deus, para mantê-las no anonimato, porque muitas delas são daquela época, não do Mussolini, mas a Aparecida Conceição Ferreira. Ela foi a rainha, aí eu descobri depois, ele mesmo lá em Uberaba, ele sabia que ela tinha sido uma rainha da França, mas não que era a Catarina de Médici. Então, aí uma pessoa resolveu confidenciar, mandar informações para mim, porque a mãe dela era a enfermeira do Zezão, que é o, eu chamo Zezão Mussolini. Então, as pessoas que lidaram diretamente com ele, a maioria também já faleceram. Então, ela falou, olha, eu vou mandar as informações para o senhor, mas, senhor, por favor, o senhor não nomina, não comenta, porque a gente tem uma certa, como diz, respeito por esse caso, porque envolve o Chico Xavier, envolve essa senhora Aparecida Conceição Ferreira, que ela não era uma pessoa comum, era uma pessoa fantástica. Ela foi a rainha da França. E não vou dizer mais o que ela poderia ter sido, porque nós não tivemos provas contundentes a esse respeito. Então, por exemplo, o salto alto, naquela época, como ela era baixinha, ela na origem dela era italiana. Então, por isso, talvez, eu não levo ninguém a dizer, afirmando que o Benito Mussolini teria algum parentesco com ela, porque é muita coincidência, ele italiano, ela teria sido italiana, mas foi para a França e casou lá com o rei Henrique, né? Então, já poderia existir uma ligação muito grande entre ele e essa rainha. Mas como ela era baixinha lá no reinado, ela criou o salto alto lá em Florença. Então, vocês vejam, todas essas mulheres hoje que usam o salto alto foi em vista da Catarina de Médici. Então, quando eu comecei a investigação e cheguei nessa encarnação passada na França, né, e todas essas pessoas envolvidas lá com a noite de São Bartolomeu, aquela matança tremenda lá dos protestantes, a história começou a destrinchar nesse caso do Mussolini. Mas, voltando no início da conversa, porque eu sei que o tempo é curto, por que eu me interessei pelo fato de investigar a encarnação do fascista, aí, do ditador fascista? É que eu tinha ido no programa, vocês tinham comentado, a gente ouvia umas informações, mas não tinha comprovações contundentes. Aí eu comecei a pesquisar, não a vida do Zezão, comecei a pesquisar a vida do Mussolini, e eu encontrei as impressões digitais dele quando ele foi identificado, foi preso, identificado pela polícia, na época, não sei se foi na Itália, e ele tinha as impressões digitais dele, a quatro dedos da mão dele. Eu fiquei apaixonado pela investigação com relação às impressões digitais do Zezão, queria saber das impressões digitais dele. Bom, outro fato que me chamou muito a atenção, que eu fiquei muitos anos nesse caso, é que o Mussolini, ele foi morto por uma rajada de metralhadora francesa na região do tórax. Inclusive, ele mesmo, há provas de que ele tenha tido mandado atirar no coração, né, para eliminar logo. Outros falam que ele usou uma cápsula, né, para uma morte mais, como diz assim, um tipo de eutanásia. Então, há muitas conjecturas a esse respeito. Mas como ele levou os 9 tiros no peito, e a encarnação dele se deu num prazo de 10 anos, que é o tempo de permissão muito curto, com certeza ele viria com essas marcas na região do tórax, e também uma dos projéteis da metralhadora teria atingido o coração dele. Então, a minha ideia foi o seguinte, não, eu não quero saber da história do Zezão, se ele anda para trás, se ele fala alemão, que ele falava, vocês sabem disso aí, chama-se neoglossia, veio, está no livro, turistas, inclusive da Alemanha, falou com ele alemão, ele conversou naturalmente alemão, no idioma alemão. Mas não estava preocupado com isso, porque isso aí todo mundo já sabia. Era uma reiteração do assunto que todo mundo já sabia. Eu queria saber duas coisas, impressões digitais e as marcas de nascimento e a certidão de óbito dele, para saber se aquele tiro que ele levou no coração, nessa vida, teria afetado, levando ele a óbito, algum problema cardiológico. Então, eu comecei a investigação nesse sentido. E aí foi um trabalho espetacular. O pessoal de Uberaba, eles foram, as pessoas de lá foram maravilhosas, contanto que eu não comentasse o nome delas, a privacidade delas, e foram me passando as informações. Então, eu encontrei as impressões digitais, porém, como o Rodrigo falou, ele sofria da doença do pênfigo foliáceo, confundiu muito, inclusive na impressão digital dele do polegar, ele tem o mesmo padrão, eu suponho que sim, porque eu fiz a olho nu a investigação da datiloscopia, e ele tem a impressão, o Mussolini tinha verticilo, ele também tem verticilo, só que o do Mussolini é circular, a dele eu não sei, em vista tem um borrão, não sei se é por causa da doença do pênfigo foliaço, ou se foi tirada mal feita a impressão digital, então não tive uma confirmação concreta, mas eu posso ainda confirmar em loco, lá no local, para verificar isso. E aí eu queria ver as marcas, mas aí tinha esse problema. Além dele ter as marcas do pênfigo foliáceo, ele tinha as marcas que ele se auto-queimava com bituca de cigarro. Então, confundiu muito esse trabalho, porque por esses dois motivos. Mas a marca que tem aqui no mento, no queixo, é uma marca de nascença branca que ele usava o mento para poder fazer a propaganda política dele. Então, foi mais por esse motivo que eu me interessei pelo fato. Só que a investigação deu uma reviravolta tremenda, porque ali nós encontramos inúmeras encarnações de pessoas envolvidas com a França. E, então, somente lendo o livro, né, essa investigação, para saber do fato daí da enfermeira, a Aparecida Conceição Ferreira, que atendeu mais de 7 mil pacientes. Então, eu acho, na minha opinião, foi uma das histórias mais fantásticas que eu investiguei. Eu acho que valeu a pena. Bacana. Alberto, deixa eu entrar em outro assunto novamente. Por causa do nome do aparelho, né, que você colocou, psicoscópio. Aquele aparelho vai identificar o espírito. Mas nós conhecemos na obra de André Luiz, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, que o André Luiz vem com o grupo aqui e eles vão, nesse livro, eles fazem pesquisas dentro do centro espírita. E eles trazem esse aparelho para medir a psicoscopia das pessoas, tanto dos médios como dos desencarnados. Então, eles medem o nível moral das pessoas. Esse psicoscópio serve para isso, né? Para medir esse nível, né? O nível moral. Porque eles estão investigando também. Mesmo eles estando do lado espiritual, eles estão investigando. A vantagem dele é que eles estão vendo os dois lados. Agora, as pessoas têm moral para trabalhar com aquilo? O objetivo era esse. Então, com o psicoscópio, ele conseguia descobrir essa qualidade de cada um moralmente falando. E também tem no livro Libertação mais um aparelho muito interessante também, que chama-se captador de ondas mentais. Né? E o captador de ondas mentais, ele capta a onda, e a onda do nosso corpo sai colorida. A gente já sabe disso, né? As nossas ondas áuricas, do campo áurico, ela é colorida. Então, no livro Libertação, como era um local de purgatório, digamos assim, a cidade estranha, eles julgavam as pessoas, lá chegavam. Justamente aquelas pessoas que acham que vão ser julgadas quando desencarnar, acabam parando nesse lugar para alguém julgar mesmo. E tinha esse tribunal da Inquisição lá para julgar. Então, como tinha muita gente para ser julgada, eles deixavam, a pessoa passava no ambiente, e esse captador de ondas mentais separava por grupos, de acordo com a onda que tinha, a onda que saía, na cor específica, eles mudavam. Tipo assim, tipo de pecado. Ou digamos assim, vamos analisar. Quem foi assassino? Jogava tudo para um lado. Quem foi isso? Quem roubou? Quem isso? Então, esse captador de ondas mentais ia vendo as cores e separando, para poder eles julgarem coletivamente, porque senão não dava conta de julgar tanta gente. Então, esses dois aparelhos eu acho muito interessante. Agora, o psicoscópio, aqui até o Luiz Henrique, ele está fazendo a pergunta aqui para a gente, ele está fazendo a colocação, que Chico Xavier comenta que no futuro a interação entre os mundos espiritual e físico seriam mais frequentes e facilitados. Né? Aí ele está perguntando, o senhor tem notícias se já existe sendo usado hoje, né? Sendo utilizado hoje? E eu queria também complementar, porque eu acho que todos nós, o que você faz hoje em dia, há muitos anos que você está fazendo, é exatamente complementar o estudo desses outros espíritos que já ficaram para trás. E eu também me considero, na minha pequenez, também uma pessoa que que tenta colocar, tenta mostrar isso aí. Tem um livro nosso chamado Entre os Dois Planos, que o pai Joaquim apresenta para a gente um TMH, telemensagem holográfica, que eles conversam no plano espiritual com esse aparelho. No plano espiritual, eles conversam com esse aparelho. Aí, o questionamento dos protagonistas do livro ao pai Joaquim é o seguinte: a gente não pode fazer isso aqui também na Terra? Ao invés de conversar só no plano espiritual, a gente já conversar do plano espiritual para a Terra? E a resposta dele ainda é igual à resposta de André Luiz: o ser humano não está moralizado o suficiente para poder ter esse contato ainda. Por isso que a pergunta do Luiz Henrique, agora, como você pesquisa muito mais que eu às vezes, conhece algum aparelho desse que a gente já podia ter contato com eles, conversar com eles? Bem, Jorge, eu acho o seguinte, realmente tem muito fundamento e razão esse alerta que a espiritualidade passa, porque eu sofri na pele esse problema de ameaça, de perseguições, né? Por quê? Porque nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente. E é o mesmo que acontece hoje, que as pessoas querem contato aí com a vida extraterrestre, esses ETs, esses ufólogos. E há pouco tempo eu estava vendo aí um médico, eu não sei o nome dele, mas é um estreludo aí no meio da medicina, que dá muita informações, né? O trabalho dele realmente é muito digno. E ele perguntar para ele se existe ET, nave alienígena, ele falou, comentou um assunto, e aí ele falou, mas que o espiritismo fala disso aí? Aí ele não me lembrou, ele falou da NASA, outras coisas, mas eu me lembro muito bem, não sou eu que estou afirmando, a doutrina espírita, certa feita, estava não sei que local, que foi um palestrante de muito conhecimento, acho que foi em Curitiba, e fizeram uma pergunta nesse sentido, e ele disse o seguinte, falou, olha, para vocês comunicarem com civilizações de outras galáxias super avançadas, primeiro, como vocês vão comunicar com civilizações nesse sentido, se vocês não comunicam nem com o próprio vizinho, nem com a própria família? Então, é como você falou, a pessoa é o problema do orgulho, da vaidade, isso aí dificulta sobremaneira esse contato, sem dúvida. O que vai acontecer? Se você faz esse tipo de pesquisa, é logicamente que a doutrina espírita, ela é religião, filosofia e ciência. Mas acontece, Jorge, que hoje a ciência, a física, a mecânica quântica, a clássica, ela vem evoluindo a passos largos nesse sentido. Então, nós temos, sim, condições na tecnologia para essa comunicação. Eu não quis entrar muito em detalhes no assunto, porque eu não sou físico, eu não sou dessa área, mas eu poderia trazer pessoas com mais conhecimentos que poderiam falar sobre como o aparelho consegue, como que ele mantém essa comunicação, porque é plenamente possível. Então, mas o problema é esse, quando você faz essa comunicação, você não sabe quem está do outro lado. Então, são espíritos, a maioria das vezes, espíritos das trevas, zombeteiros, mentirosos, enganadores, e que vão falar, não, eu sou Albert Einstein, eu sou o Nikola Tesla, quer dizer, então esse é o problema, com quem que a gente vai poder se comunicar do outro lado, né? Infelizmente, é um risco, é como o problema daquela brincadeira, a mesma coisa que a brincadeira do copo. Essas crianças que entram numa situação dessa aí, elas estão correndo um risco muito grande. Então, o Rodrigo mandou uma informação do André Luiz, mas dessa inteligência artificial, que ele faz um alerta. Isso aí é a mesma coisa que você dar uma metralhadora para uma criança brincar. Então, por isso que todo esse trabalho tem que ser feito, tem que ter sustentação da casa espírita. Não pode fazer aleatoriamente. Por exemplo, tem esses pesquisadores que ficam empolgados, tem computador em casa, tem inúmeros aparelhos, não vou declinar o nome, mas estão preocupados com o quê? Com a fama deles. Não estão preocupados com a comunicação de familiar que morreu para passar para nós, coisa nenhuma. O que eles querem é aparecer aí na tela, na televisão, programa, essa coisa toda. Então, aí que vem o problema. Agora, se você tem uma equipe moralmente preparada, um estudo finalizado com o resultado científico, eu não vejo por que de impedir essa pesquisa. Uma pesquisa como outra qualquer, como a reencarnação, por exemplo, que é uma lei biológica. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de pesquisar, mas que essas pessoas tenham moral, estejam preparadas com ética, com disciplina para esse tipo, com essa finalidade. Você entendeu, Jorge? Isso mesmo, Beto. É o que a gente pensa também. Eu penso que, tecnologicamente, cientificamente, o ser humano está preparado para desenvolver aparelhos assim. Agora, moralmente, não. Então, por isso que a espiritualidade não libera. Porque, por mais que a gente tenha tecnologia, tenha tudo, se a espiritualidade não liberar, se os diretores do cosmos, digamos assim, não liberarem, não vai ter, não sai. Não, eles não conseguem desenvolver. Alguma coisa fica faltando. Exatamente. Sempre. Exatamente, Rui. Você veja que é interessante. Só como poderia assim dizer, uma forma simples, por exemplo, para eu fazer esse trabalho de psicotrônica, eu tenho que começar da forma daqui para lá, não de lá para cá, como esses pesquisadores falam, que lá tem uma estação, a estação está no lugar de uma estrela e tal. Eu não acredito, porque de lá eles transmitem, vão dizer como que tem. Não, nós temos que fazer o que temos aqui na nossa ciência. Então, como esse jornalista tinha falado dessa coisa tão simples da lâmpada, eu falei, não, vamos começar por aí, porque ali já há uma dificuldade tremenda na área da mecânica quântica, da física. Por que, que a lâmpada acende? Por que, que a hora ela não acende? É um estudo profundo, só nisso aí. Agora, imagina uma imagem, por exemplo, através do computador, não sei de onde, e outra, como você falou, essa imagem, ela... Você pode afirmar que ela é de um espírito? Não, por quê? Porque é uma imagem plasmada pela mente. Então, é a fotografia mental. Isso aí se chama ecografia na parapsicologia e na doutrina espírita e ideoplastia. Só que o tubo de imagem, Jorge, funciona assim. Como que é a TCI? É um tubo de imagem, ele é um vácuo, ele tem um canhão. Antigamente, os tubos, ele tem um canhão para emitir o elétrico ele sai daquele canhão e vai bater numa tela. A tela é formada de fósforo. Quando ele bate ali, são mais de 500 linhas, chama Pichter, né? O nome agora desses pontinhos da imagem. Então, ele vai fazer uma varredura, o canhão ele vai descendo. Só que essas placas que vão, magnética do lado, que vão fazer a imagem descer aquela linha, é onde o pensamento atua. Por causa do elétron. Então, o elétron, ele é dócil ao pensamento. Você pode manipular a direção do elétron. Então, por isso, essa experiência da dupla fenda, que ora partícula, ora onda, hoje eles dizem que na mecânica quântica, as partículas subatômicas, você põe, por exemplo, num local, né, numa caixinha, a experiência lá do gato, que eles falam, né, de Schrödinger. Você põe partícula branca, partícula negra, mas você quer manipular a branca. Então, só vai permanecer naquele local as partículas brancas. Isso é um estudo da mecânica comprovado cientificamente. Por quê? Porque o pensamento ele interage com a matéria, como interage com as enzimas do corpo, com o aminoácido e a proteína. Por isso que eu fiz marca de nascença no corpo do menino, nasceu com aquela estrela, com a espada, depois fizemos o cachorro nascer com marca no pescoço. Por quê? Porque a mente da mãe durante a gestação, ela, através do sangue, do ectoplasma que ela tem, que é o fluido vital, ela consegue somatizar essa imagem do pensamento dela na pele da criança. Então, começou daí e hoje, com a mecânica quântica, com os estudos, de você manipular essas partículas subatômicas, é onde existe a possibilidade de você fazer a transcomunicação instrumental, porque você consegue manipular o elétron naquela imagem quando sai naquela tela do televisor de tubo de vácuo antigo. Alberto, e essa próxima obra aí, que é o CSI aí, SCI do Espírito aí. CSI. Quando a gente fala em CSI, a gente já pensa em ficção, já pensa em coisas sobrenaturais, já pensa em tudo isso, né? Na verdade, são cientistas aí da CSI, que é CSI, são especialistas em cenários de crimes da polícia, se reuniram, não vou dizer qual é uma das polícias mais famosas do Brasil, do Serviço de Inteligência. Então, um deles estava em Brasília, foi mandado para o Nordeste. Então, esse órgão, que eu não vou declinar o nome, pediu para que esses peritos policiais, que são cientistas forenses, poderiam sim que eles pesquisassem sobre esses casos que eu vinha pesquisando, porque eu sou estadual, eles são muito mais do que uma polícia como a minha, né? Não quero dizer muito mais, mas estão numa posição mais elevada. Serviço de inteligência, e um deles fez um contato e falou: olha, você quer participar de um grupo de pesquisadores? Nós, mas só que eles são da área da papiloscopia. E eu falei: lógico, é uma honra para mim do CSI, que é a perinicroscopia, são peritos, além da área da impressão digital, especializados em locais de crimes, onde há o homicídio, a morte, né? E eu fui formado por cenários de crimes, eu fui o único delegado do Sul do Brasil escolhido pela Conecta 197 dos Estados Unidos para se formar, ser um especialista nesse sentido. Então, esse grupo me convidou para pesquisas com relação, mas apenas na impressão digital. No entanto, surgiu uma das pesquisas mais importantes de toda a minha vida e do mundo, posso dizer isso aí, mas não posso declarar agora isso aí, que é uma situação... É uma situação que foge, inclusive, do conhecimento de qualquer nível estadual, federal, até do próprio Brasil, mas seria uma pesquisa com relação, por exemplo, você localizar um objeto. Suponha, vou dar um exemplo, Jorge, para você ver a mensuração dessa pesquisa. Por exemplo, o manto lá de Turim, que tem o sangue que eles acham que é do sudário, de Jesus. Suponha que nós tivéssemos encontrado um objeto mais ou menos nesse sentido. Então, hoje nós faríamos o levantamento do DNA daquele objeto, e esse levantamento do DNA, da assinatura genética, nós iríamos fazer seria um do mundo, né, mais ou menos no nível do Santo Sudário aí, uma revelação fantástica perante qualquer comunidade internacional, mesmo Estados Unidos. Então, eu falei para esse perito, falei: olha, eu preciso de especialista na área do DNA. E é mais ou menos nesse sentido a pesquisa. Então, eu estou aguardando, e logicamente, se eu fizer um livro nesse sentido aí, inclusive um filme, dá para fazer um filme, que inclusive pode ser até tipo lá do FBI, dos Estados Unidos, uma história até muito mais avançada. Então, por enquanto, eu não posso revelar o segredo desse fato. Quando mais ou menos isso aí vai estar pronto, o senhor pode? Bom, a investigação dos informantes que estão para mandar os objetos foram no local, não é, é numa ilha a 12 mil quilômetros do Brasil, e, no entanto, ainda não localizaram os objetos que nós vamos fazer o levantamento em laboratório. Então, eu estou aguardando esses investigadores. Não são brasileiros, não. Eles são de outras nacionalidades. E mandar o objeto para cá, ou então nós vamos mandar, pedir apoio até do FBI dos Estados Unidos, se não houver interesse, talvez é uma situação muito delicada. E muitas pessoas não querem se envolver com esse fato, né? Então, eu estou esperando agora essas informações. Eu acho que vai ser uma das revelações que mais vai surpreender o mundo todo isso aí, viu, Jorge? Não dá nem para falar disso aí, viu? Bacana. É uma situação aí... Te marca o retorno, né? Aqui. Não, então a gente está ansioso aí. Quando o negócio estiver ficando pronto, você faz um pré-lançamento aqui com a gente também. Eu até queria pegar um avião, descer nessa ilha, para ir pessoalmente. Uhum. Eu ia gravar essa aventura e ia mandando para a internet e tal, para mostrar esse tipo de pesquisa, de investigação. Não existe no mundo. Então, por exemplo, aquele santo do sudário, Jorge, aproveitando, fizeram o DNA, não sei, isso aí não está comprovado, mas perceberam que nas regiões microsatélites ali do estudo Quer dizer, não sou eu que estou falando, isso aí, há uma linha de pesquisadores que comentou esse fato, que ali aquele sangue não teria uma maternidade no Brasil, né? no Brasil, no mundo, e nem mesmo de raça, de etnias, onde se faz o DNA para investigação de paternidade. Então, fizeram o mesmo estudo, mais ou menos sentido, que segundo aquele exame, Jesus não teria vindo de Maria, não teria vindo de um ser humano. Há uma linha de, que, não sei, talvez isso aí seja falso, mas é algo muito fundamentado, porque eles fizeram análise. Então, esse meu estudo é mais ou menos um parecido. Isso que eu estou falando, eu li, você entendeu, Jorge? Não estou dizendo isso como verdade, eu apenas li aí através da internet, mas coloquei isso como exemplo, porque essa pesquisa que nós vamos fazer agora é mais ou menos nesse tipo, mais ou menos assim, mas é algo profundo. É bacana, é bem religioso também, né, Alberto? Mas a gente também tem que ver todas as linhas de colocação, né? Eu já sou mais cético nesse assunto. Para mim, eu sigo o próprio Jesus. O que é nascido do corpo é corpo, o que é nascido do espírito é espírito. Então, o corpo de Jesus, para mim, foi igual ao corpo nosso mesmo, igual a todo mundo aqui. Justamente, Jorge, é porque se Jesus falou, não vim destruir a lei, uhum. Então, quer dizer, ele não poderia ter vindo pronto, uhum. Por exemplo, dar uma criança no colo de Maria, né? Uhum. Mas Chico Xavier, se você ver, tem, parece, algumas afirmações dele, que ele fala que os três reis magos eram três alienígenas e que aquela a estrela de Belém, seria um espírito, uma, né? Nave alienígena. A nave é um ser, comentário no sentido. Mas eu só fiz essa comparação em vista desse trabalho que nós estamos fazendo agora. Sim. Que é mais ou menos, mais, eu acho que até mais profundo que isso aí, viu, Jorge? É. E nas obras de Chico também, Chico não, João Nunes Maia, né, aquele livro, uhum. Maria, diz que Maria também vem do sistema de Sírios, né? Que é o mesmo também no livro do... Mas aí é a encarnação, né? O espírito vem de lá e encarna aqui como corpo terreno, né? Então, o perispírito se adapta e vem para cá. Igual aconteceu lá no Renúncio, né? Uhum. Que no Célia, que era no livro de há 50 anos depois, também é do mesmo sistema de Sírios, né? Que é aquela estrela mais brilhante que tem, né? São acho que dois, três sóis astros que tem lá. E aí ela, no livro Renúncia, ela passou 10 anos para conseguir adaptar o perispírito dela para chegar aqui. Então, não é um extraterrestre, porque não veio direto de lá para cá visitar a Terra e tudo mais. É um extraterrestre em termos de espirituais, né? Porque o espírito não é aqui. Exatamente. Da Terra. Né? Porque a gente fala também. A gente sabe que o espírito, o perispírito, ele é composto dos elementos físicos e químicos daquele planeta. Então, se você está saindo de outro diferente, você tem que ter um tempo para construir aquele perispírito ali, né? Às vezes é muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Isso acontece tanto no caso de missão, como no caso também de expurgo. Quem for para um planeta lá que está começando a fase de expiação e provas, digamos assim, um planeta que está começando nessa fase, que é expurgado da Terra para lá, outro planeta tem outros elementos, então ele vai ter que se adaptar, vai ter que se construir com aqueles outros elementos ali. E a Célia, como a Alcione, levou 10 anos para conseguir voltar para a Terra, né? Mesmo numa esfera. Agora, imagina Jesus, quanto tempo deve ter demorado para poder. Que está muito acima, muito acima, né? Alberto, nós vamos agora aqui no momento de Gavalli. Nós vamos colocar uma mensagem. Aí depois você comenta pra gente, tá bom, Alberto? Tá bom, senhor. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós estamos no nosso momento Gigavale e a mensagem que nós vamos colocar é a tecnologia. Aí depois o Alberto comenta pra gente. A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário, de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê? Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem. A piedade, que é o embrião da caridade, quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-los, então, ele descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus quer que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. Alberto, o que você poderia falar sobre essa mensagem, a tecnologia? Bem, existe um... Não sei se é o Chico Xavier que falou, se foi o Divaldo Ferreira, que diz que inteligência e moral são como as asas de um avião. Ou então como as asas de um pássaro. Se uma delas estiver doente, o avião cai e o pássaro não voa. Então, de que adianta a pessoa... Eu vejo muito... Desculpe, não vou ficar criticando ninguém, fazendo comentário negativo, mas você encontra hoje pessoas altamente qualificadas, porém não tem um pingo de humildade. Pessoas egocêntricas, arrogantes. Eu também não vou dizer que eu também sou assim, não vou dizer que eu seja uma perfeição, que eu mesmo sou. Mas a gente tem que aprender que não basta a pessoa evoluir intelectualmente, não basta a tecnologia, porque nós, que somos da velha guarda, conservadores, eu lembro que na minha infância, na estação de trem, a gente tirava água do poço, não tinha eletricidade, nós tínhamos que ter a lamparina, a querosene. O leite, o leite vinha de latão, numa carroça. E, no entanto, ninguém na minha cidade tinha televisão. Naquela época, quem tinha um rádio era uma pessoa privilegiada. Mas a falta de tecnologia, de avanço, uma cidade que não avançou, infelizmente, é uma cidade até hoje, não vou falar o nome, mas é uma cidade que ainda é muito pobre. Mas a gente tinha algo que hoje não temos mais, que é a amizade, os vizinhos. Então, quando a minha mãe, pela primeira vez, comprou uma televisão preto e branco, ela veio de trem, era uma chamada Invictus, aquilo foi maravilhoso. Todo mundo se unia ali na minha casa, era uma alegria muito grande. O chão era tijolo de barro, não existia essas tecnologias, mas a gente era feliz. A gente tinha amizade, tinha carinho, tinha afeto. E hoje você vê aí milionários, aí pessoas que têm tudo na vida, mas estão desesperadas por uma companhia, um afeto. Sofrendo na solidão. Então, eu acredito que, lógico, a tecnologia é importante, mas hoje você vê as pessoas só olham nos celulares. Não tem mais diálogo. Na própria família, a pessoa fica de noite ali olhando o celular, conversa, não tem um abraço. Então, eu entendi muito bem aí o recado que você pediu. Eu acho que nós temos que, sim, que aprender o lado da humildade, da fraternidade, do perdão. E que, sendo o seguinte, não é a frase minha, do Chico Xavier, que a família é tudo, é o laboratório do amor. O lar é o santuário da vida. Esse mesmo lar e a família é o nosso cantinho do céu. Então, o que eu desejo a todos é que não se preocupe com a parte tecnológica, se preocupe mais com esse lado da família, dos filhos, dos pais, dos cuidados dos pais, da união familiar. Porque se não houver a moral, não adianta nada a evolução intelectual. Vamos encerrando o momento de Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então a gente tá nos aniversários da semana. Rui? Lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos o Edson e a Mamura no dia 28. No dia 29, a Márcia Bosque. No dia 29, também a Soraya Guedes. E no dia 4 de janeiro, nós teremos a Vera Parodi fazendo aniversário. Nossa querida amiga Vera Parodi. Bacana, Rui, aqui nós estamos ligadinhos aqui também. Quem faz aniversário agora, né? No final do ano, agora aqui ainda, né? Tem o. Hoje é dia 28. Amanhã. Né? Quem faz aniversário hoje aqui é o Paulo Matarazzo, né? Francisco Matarazzo, filho do Paulo. Os Lucas Pessoa Costa. Lucas Pessoa Costa, sabe quem é, Rui? Lucas meu Costa. Filho. Filho do mais novo do Rodrigo. O meu pimentinho. O anjinho. Aquele anjinho. É o Lucas. Dia 30, quem faz aniversário, o Marcelo Siringue. Um grande abraço. Fazemos 5 anos. Ah, o Marcelo, né? Dia 30, né? Dia 30. Quem faz aniversário dia 31 é Sebastiano Nascimento. Tiana Nascimento. Nossa, Tiana. Diz que dia 30 a rua já vai estar fechada lá, a Rua Paraná, né? Rua Paraná. Paraná já vai estar fechada porque... E disse o seguinte, pessoal do GERF, né? Atenção, pessoal do GERF aí, pessoal do Pequeno Tempo, que ela dirige um curso lá no Pequeno Tempo, ela está convidando todos os amigos. Já mandou assim, ofício para todo mundo, que ela quer todo mundo, todos os amigos. Tem que estar presente. Agora, se você não recebeu, você pensava que era amigo dela, você não é. Entendeu? Então, dia 30... Aquele trecho ali era fechado. Dia 30 também tem aniversário da Mara, de Lençóis Paulista, olha só. Isso, dia 31. Mara, fazendo aniversário, dia 30 dia também. Dia 31, Bessa, faz aniversário. E dia 1º, quem faz aniversário é o nosso amigo Dinho Costa. O Dinho. O Dinho faz aniversário. E o Sérgio Santos. Oh. Olha só, a música tá em festa. Nossa, Dinho senhora. E Sérgio Santos faz aniversário dia 1º de janeiro. Dupla sertaneja. Exatamente. Muito legal. O programa Vem Espírita deseja paz e alegria em seus corações. O que eu estou falando da Tiana não é brincadeira, é verdade. Ela vai fazer essa festa, a Rua Paraná vai ser fechada no dia 31. Estão todos e convidados. Todos os amigos que ela convidou. Não... Ela disse para mim que convidou todos os amigos. Se você, né, não foi convidado, então se toca. Se você não tiver convidado, às vezes você pensa toca, que é e não você é. Toca que não deve ser muito amigo, não. Uhum. Então vamos lá, então, para o sorteio. Então, com oferecimento aí, com a tradição da livraria Casa do Caminho aqui de São José dos Campos, né? Então a gente vai agora pros sorteios, né? Você vai pegar. A gente vai colocar aqui, peraí que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos pôr lá quem ligou pra gente, né? Participou, então. Olhem aí, rufem os tambores, né? Quem ganhou foi a Vilma Torres, que é a nossa campeã. Campeã do sorteio, de sempre, ela, né? Ela tinha que ser a última do ano, hein, Vilma? Para fechar o ano. Né? Ela, Vilma Torres tá dando um bom dia a todos os amigos vivencianos. Um feliz 2026, muita saúde para todos. Legal, forte, né, abraço. Ela tá mandando aqui para todo mundo. As pessoas, quando lê, a Rosilma também. A Rosilma tá lá em Eloy Mendes também, mandando um abração para gente aqui. Eloy Mendes, Minas Gerais. Aqui legal, também, né? Quem entrou foi a Mara Roberto, né? Dia 30 é o aniversário da... de Lençóis, o Rodrigo falou, né? Aniversário. Sim, dela dia falei. 30. Ela é lá de Lençóis Paulista. Antônia... Só falar pra Vilma que é só a partir do dia 6 também, que vai estar aberta a livraria Casa do Caminho. Que ela já conhece, já sabe o meu endereço, né? Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Né? Então já sabe de cor. Só terá aberto depois do dia 5, né? Exatamente. Tem que dar um tempinho para ir buscar lá, viu, Vilma? Isso mesmo. Curte a festa toda bonita aí até depois do dia de Reis, né? Uhum. Depois do dia de Reis aí começa a voltar as coisas. O dia de Reis é dia 6. Dia, né? 6, então. Tá aí bom. Depois disso o pessoal começa a funcionar. E toma cuidado com o carnaval, porque aí o pessoal fica esperando o carnaval também. Né? Dia do Jorge Reis. Vamos lá então para imagem. Ah, imagem ainda não. Vamos lá para agora para a. Opa. Vamos ali para a hora da dica. Alberto, então nesse momento você dá uma dica para os nossos ouvintes. Ou um livro, uma série. Você vai. Tem a série CSI, pô. Mas dá uma dica aí para os nossos ouvintes sobre o tema. Pera aí, deixa eu tirar o som aqui, senão o pessoal não vai te ouvir. Pessoal, um minuto. Vai lá. Um número? Pode ser um número? Pode ser. Qualquer dica que você quiser dar para os nossos ouvintes. É dica de um livro, Alberto. Dica de um livro, dica de um filme, dica de uma série. É isso que a gente pede pro convidado dar dica para os nossos, pros nossos vivencianos aí, né? Um livro que você achou legal aí, ou um filme que você achou legal. Isso sobre aí. O tema, o que você quiser. Pode ser o seu livro também, pô, não tem problema. Agora vocês me pegaram de surpresa, viu? Tem um livro muito bom que chama. Que eu acho que vale a pena recomendar, que chama Marcas da Reencarnação. Conhece? Seu livro. Steve, Rodrigo, eu vou fazer uma edição para doar para vocês aí, para o pessoal, viu? Todos os meus livros. Ah, legal, para a gente fazer Marcas sorteio. Da Reencarnação. Legal. Então a gente deixa. Humildade, sem querer fazer propaganda minha, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer uma doação muito grande, todos os livros, para vocês fazerem sempre sorteios ou doarem aí para casa espírita. E a pessoa tem interesse nessa linha de pensamento. Agradeço muito. Viu? Legal. Alberto, sua conexão está um pouquinho ruim, tá? A gente não está conseguindo te ouvir, está cortando, tá? Então, a gente já está encerrando. Só vou aqui despedir do pessoal, aí a gente depois dá a palavra para você se despedir. Se você quiser, nesse meio tempo, reiniciar o seu roteador aí, eu acho que pode ser que melhore, tá? Enquanto a gente se despede de todo mundo. Eu não quero tomar muito tempo, né, Rodrigo? Eu sei que o tempo de ainda, você é valioso, já vou me agradecendo. Tá picotando. Tá picotando um pouco, mas se você quiser falar, pode falar. É que tá picotando. Se você quiser, enquanto a gente se despede aqui, se você quiser reiniciar o roteador aí, tá? Reinicie o modem aí da sua casa. Eu acho que pode ser que volte, tá? Enquanto okay. A gente tá, a gente vai se despedindo aqui. Só comentar aqui quem participou da enquete que a gente fez aqui. Houveram 73 votos. A gente perguntou: você sente a presença dos seus entes queridos durante as festas de fim de ano? E 63% falaram que sim, e 37% falaram que não. Tá? Então, isso aqui foi pelo YouTube, tá? Então a gente vai deixar aqui no WhatsApp do Vivência Espírita ainda para vocês responderem. A gente vai deixar aqui o pessoal já continuar votando. Então, quem não está no nosso WhatsApp, entra aqui. Tá aqui o link aqui embaixo, zap.vivenciaespirita.org. Só clicar nele que você já cai direto no grupo, tá? É um grupo que fica fechado durante a semana, então a gente não manda mensagem de bom dia, boa noite, boa tarde durante a semana, tá? A gente só posta a divulgação do programa e abre ele no domingo, tá? Durante o programa ao vivo. Lembrando que a gente também tem o programa ao vivo Fé e Razão toda quinta-feira à noite, tá? Então domingo e quinta-feira à noite tem programa ao vivo. Então a gente deixa lá no máximo uma enquete para vocês responderem. Então entra aí no grupo. Obrigado por ter participado aqui da enquete. A gente vai encerrar ela agora. Agradeço aqui já de antemão. Vou mostrar aqui a imagem também que teve, né, da inteligência artificial. Mas eu já quero agradecer aí por todo esse ano, por todo o carinho que vocês deram pra gente. Deixa um like, nos ajuda muito aí, o gostei do YouTube, nos ajuda a divulgar o Espiritismo. E a gente agradece aí de coração. Então eu vou colocar aí para vocês a imagem que foi criada pela inteligência artificial. Já está no nosso Instagram, então quem não consegue ver ela aí, pode ver ela pelo Instagram, que não dá para ver muito bem aí pelo vídeo, né? É muito legal, Rodrigo. Adorei essa imagem de hoje. Legal. Então, aí, entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, para curtir a imagem. Jorge. O Rui, que aí eu vou fazer a prece depois. Nós vamos agradecendo aos nossos amigos vivencianos que participaram com a gente durante todo esse ano de 2025, agradecendo imensamente aos nossos patrocinadores, como a Gigavale, a AWS, a Gigavale na figura do nosso amigo Carlos, da nossa querida amiga Silvia e também da sua filha Maria Eduarda, que está aqui passeando aqui no Brasil, né? E agradecendo ao Walter e à Sandra, que contribuem com a gente com muitos anos com o programa Vivência Espírita. Agradecendo também ao Carlos e ao Hotel, Polo Hotel, que nos, desde o começo também está nos colaborando com a gente. O nosso muito obrigado a esses colaboradores e que tenham um feliz ano de 2026 com muito sucesso e com muita atividade. A Maquin, né, Rui, também? A Maquin, pô, tá esquecendo a Abigail, não posso esquecer da Abigail, porque eles sempre participam com a gente com muito carinho, com muito amor. Camel Filtros também, né? É, eu falei do Caminho do Carinho, você falou. A Begail e a livraria Casa do Caminho também, que nos ajudam, lembrando também. Nos ajuda, né? Também. Algumas casas espíritas também colaboram conosco e algumas pessoas anônimas. Né? Algumas pessoas anônimas também colaboram conosco aí, vez por outra. Né? A gente agradece a todos vocês, um feliz 2026. Rogamos e torcemos e vibramos para essas empresas que estão com a gente aí a vida toda. Vida toda, que eu digo, a vida do Vivência Espírita. Tenho progressos, né? Graças a Deus, todas têm progresso, né? Desde que nós começamos aqui, eles nos ajudando, a gente vê assim, o progresso deles sempre, e a gente roga para que tenha. Não é porque eles patrocinam ou apoiam o programa Vivência Espírita que tem progresso, mas é porque são competentes, são humanos, são pessoas que estão ganhando, mas também estão sempre querendo ajudar o próximo, que é a característica de todas essas empresas que nós falamos aqui para vocês. E falando no programa de hoje, a espiritualidade está sempre presente junto com essas pessoas, uhum, que os ajudam, não? Com certeza, né? Com certeza. Nós vamos agradecendo então também a participação. Eu queria só falar aqui do alguém, só para não ficar sem, né? Que quem entrou aqui foi o CY Nishimura, que ele diz: seria então a transcomunicação instrumental um conjunto de técnicas sendo apuradas para futuros aparelhos de comunicação com os espíritos? Não tem dúvida disso, o Nishimura. É isso mesmo, tudo tem que ter um começo, né? Com certeza, até no plano espiritual, tudo teve um início, tudo foi devagarzinho até chegar onde tem que chegar. Então, a transcomunicação instrumental, esses aparelhos que o Alberto está falando, né? Aqui o psicoscópio, que é a media psicoscopia, aparelhos de ondas mentais, porque tudo vem do plano espiritual para cá. Se nós observarmos o livro A Caminho da Luz, que é o primeiro livro assim do Chico Xavier, digamos assim, A Caminho da Luz, que ele é de 1938, é um dos primeiros livros assim que mostra essa parte científica, filosófica, até religiosa, e é um livro pequeno, mas é um livro excelente. Lá ele fala de camada de ozônio. E antigamente ninguém falava nisso aqui. Então ele traz muitas informações. Nos livros de André Luiz. Televisão, né? Televisores. Não, aí já são nos livros de André Luiz, a partir de 1944, né? Quando saiu o Nosso Lar. Tem informações de um monte de aparelhos que já existem aqui. Que eles falaram primeiro lá e já existem aqui. Então tudo é um laboratório. Se a gente assiste, por exemplo, Jornada nas Estrelas, que começou da década de 50 para 60, que é fora de série, está cheio de aparelho naqueles filmes que a gente tem eles hoje aqui. Inclusive o celular, inclusive o computador, tinha tudo lá. Quer dizer, a Deus, ou a providência divina, ou a espiritualidade nos usa para poder a gente ir mostrando que mais tarde aquilo vai acontecer. Se hoje, por exemplo, a gente está falando de extraterrestre, está falando de contato, a gente já sabe de um monte de centros espíritas que têm contato com entes de outros planetas, é porque estão preparando a gente para uma hora chegar e eles se apresentarem também. Então, tudo na espiritualidade da providência divina é a conta gotas, né? Não, eles não atropelam nada. Agora, o legal do papo de hoje é que a gente viu o seguinte: não dá para fazer nada importante que vai mexer com a humanidade se não tiver moral. Senão, ao invés da gente fazer algo para ajudar na medicina, a gente constrói bomba atômica. Porque se não tiver moral, a gente vai usar essas coisas para o mal. Para o mal, exatamente. Então, a gente vai agradecendo. Rui, a semana que vem, quem nós teremos aqui? Nós teremos aqui o Rodolfo Colevati, que é da USE, a Elizabeth Albuquerque, que é da Fraternidade, o Discípulo de Jesus, e o Daniel, que é da Aliança. Certo. E vai falar o que esperar, o Espiritismo, o que esperar de 2026. Eles vão falar, fazer previsão? Quem vai ganhar o campeonato? Essas coisas, tudo, não. Eles vão falar sobre a programação, porque a planejamento já tem a programação dela para o ano de 2026 inteiro, né? Então, nós só precisamos colocar em prática. Uhum. E o Rodolfo também tem aquele sonho de realizar aquele encontro das casas espíritas aqui do Vale do Paraíba, né? Bacana. Então, nós vamos passando a palavra para o Alberto, fazer suas conclusões finais. A gente começou a entrar aqui no meio, Alberto, porque estava picotando aí, né? Então, a gente passa para suas conclusões finais, agradecendo imensamente a sua presença aqui. A gente sabe que você é muito ocupado. A gente sabe que você é uma pessoa importante nesse meio espírita, abençoado pela espiritualidade para trazer essa parte científica para a gente, há muitos anos fazendo isso, mas obrigado pela sua humildade, que você nunca deixou de ser humilde em todas as suas colocações aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, viu, Jorge, pela oportunidade, pela honra. Agradeço a você, ao Rui Barbosa, ao Rodrigo Costa, o Carlinhos, que já não deve estar aí, fez a oração de abertura maravilhosa. Agradeço por esse momento, essa oportunidade, mas agradeço muito mais por termos mantido essa nossa delícia amizade por longo aí de acho que mais de 10 anos. Tenho muita saudade aí de vocês, aí da Rádio Piratininga e da nossa querida São José dos Campos, que é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Então, posso dizer duas palavras de reconhecimento e de agradecimento. Meu muito obrigado. Que todos tenham uma boa passagem de ano. Que Deus abençoe a todos. Nós deixamos de falar algumas pessoas aqui, porque chegaram no final. Mas o Luiz Henrique tinha colocado a mensagem aqui. Bom dia a todos que dirigem esse programa, que é desenvolvido dentro das linhas morais de nosso Cristo Jesus. Parabéns, gratidão a Deus por esse momento de paz e de novos conhecimentos aos domingos. Luiz Henrique, Caravana da Fraternidade de Aracaju. E nós usamos as palavras do Luiz Henrique, nosso amigo Luiz Henrique, para desejar o mesmo que ele desejou para nós, a todos vocês. E vamos aproveitar para agradecer a colaboração do Silvio, a colaboração do Tião, do Piero, que está sempre junto conosco, e com a Cris, né, que está sempre colaborando com a gente, mas aqueles que já são freguês do programa, que é a Antônia Varoto, tá, que é Ari também. Rangel, Maurício Tomé, o Hélio Ribeiro, Maurício Tomé. Está todo mundo aqui também. E também aos novos ouvintes, aos novos integrantes do grupo do WhatsApp, né? Quem não está ainda no grupo do WhatsApp, entra aí zap.vivenciaespirita.org, né, para estar atualizado com a gente. Mas agradecer também aqui a Mara Roberta, né? Que é aniversário dela agora, também vai ser, e ela comentou que é a primeira vez ouvindo a Rádio Vivência. Excelente canal, obrigado por tudo, um grande abraço a todos, e também agradece aqui ao Alberto por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Obrigado pelo carinho aqui e seja bem-vinda. Então vamos encerrando aqui, como sempre, com o livro do Chico Xavier e Emmanuel, Palavras de Luz, e a mensagem do dia 28 de dezembro diz o seguinte: enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugo das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Do livro A Caminho da Luz, está na introdução. Então nós vamos agradecendo ao nosso Pai, Criador e Celestial, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a Nossa Senhora, nossa Mãe Espiritual, Mãe de Jesus Encarnado, agradecendo a todas as equipes que fazem com que esse programa se realize do lado espiritual, agradecendo a todos os mentores, todos aqueles que nós sabemos que estão aqui todos os domingos e nos acompanhando durante a semana para nos mentalizar, para cada dia tentar levar para todos os nossos irmãos, para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos vivencianos, conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita, sem proselitismo, com tranquilidade, respeitando a cada um que se dispõe a ficar conosco todos os domingos de manhã. Pedimos a Deus por vocês, pedimos a Deus a saúde para a família, pedimos amor, pedimos caridade, pedimos forças para continuar divulgando essa doutrina maravilhosa. Enquanto nós tivermos forças, enquanto nós tivermos força mental, força física, força espiritual. Que a paz e a harmonia do bem estejam em todos os seus lares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.